e Extra. No Extra, você enche o carrinho com muita economia. Tá no ar, Estádio 97. Aê, ei, galera! E aí? Beleza? Aê. Boa tarde. Bacana, tudo em ordem. Tamo boa tarde, chamo sim. Boa tarde, mano. Boa tarde, tudo bem, Sombra? Boa tarde, RG número 2. É nóis. Together. Boa tarde, Rudy Landucci. Fala, Sombra. Queria dizer que a gente tem a maior honra de falar que vai ter daqui a pouco um quadro aqui. Aquela linda música do cancioneiro brasileiro, popular, internacional, chamada Me Deu Onda. Me Deu Onda? É. Eu fiz na voz Vocês de uns... não perdem tempo também. É. Caramba. Não, mas não é nem paródia. Eu fiz na voz de uns 20 personagens aí. Ah, entendi. A gente vai colocar no ar. Boa tarde, seu Bento. Opa, boa tarde. Fábio Faltiano. Abre o microfone, seu Bento. Boa tarde, seu Bento. Agora sim, boa tarde. Boa tarde, mídias sociais. Boa tarde. Boa tarde, produção. Boa tarde. Viu? Esse é um vendido, né? Boa tarde, mouse, à minha direita. Ué? Ué? Boa tarde, Sombra. O mouse não veio, velho. Chupa. Vai, Sombra, só vem. Eu sabia que alguém tinha faltado. Boa tarde pra mim mesmo, boa tarde. Só? Tem mais ninguém? Boa tarde, Benjamin, que ainda não entrou no estúdio. Quando eu vejo uma piroca. Boa tarde, Domênico, que está de férias. Porra, velhinho. Ruim. Domênico tirando férias. Porra, velhinho. O Domênico gosta tanto de casamento, cara, que quando ele tira de férias, ele procura um buffet pra passar. É só casamento. Ele tá escrevendo o livro dele agora. Ele espera cadeirinha, barraca, dentro de um buffet. Tem o livro dele agora também. Tem o livro também, o livro do Domênico. É verdade, é, eu sei. Ah, tá, tá bom. Tô ligado. Boa tarde, Ale Oliveira, que só estreará na segunda-feira. Ah, eu sou Ale. Microfone. Boa tarde, senhor microfone. Boa tarde a todos os ouvintes ligados e desligados. Peraí. Faltou um? Eu? Não. Eu? Como assim? Como assim você vai fazer isso? Você não vai fazer isso. Tão trouxa, né, velho? Você não vai. Boa tarde, Bruno, que entrou também no estúdio. Boa tarde. Olha o Bruno aqui, Sombra. Você não vai fazer isso. Ele usando uma camisa de galinha. Olha aqui o Sombra, olha o Bruno. Bom. Não. Tá faltando um, pô. Deixa aí, gente. Você não vai dar boa tarde pro nosso menino? Ah, o Tobias. Eu vou dizer uma coisa. Por que que essa criança teimosa, essa criança mimada não merece boa tarde? Tem isso? É o seguinte, o cara inventa as enxaquecas da vida. Ai, uma enxaqueca, nossa. Entendi. E faz aquele drama, etc e tal. Ué. Aí vai pro hospital, fala, ai, me dê tramal. Não acredito. E fica fazendo disso. Selfie na maca. Pô, quem tá com dor não pode se fazer porra nenhuma de selfie. Isso aí é justa causa, manda embora. Isso aí é pra não ter atestado. É muita verdade isso aí. Você fez isso, atestado, Martinho? Lógico. É por isso que eu não posto muita coisa em negócio de rede social, porque eu acho rede social, Sombra, em demasia, um saco. Demasia. O cara, ai, acordei, vou fazer cocô. Aí posta uma foto. Falou os críticos agora. Ai, acordei, vou almoçar e posta a foto do almoço. É só na entrada, não bota, não entra. Ai, tô com enxaqueca, posta a foto. Ai, fiquem com dó de mim porque eu tô na maca. Vai tentar. Não gosta, não entra. Você também interpretou dessa maneira? Sim. Fiquem com dó de mim? É. Claro. Lógico. Que coisa ridícula. Aí depois reclama, Sombra. Aí depois reclama. Aí ficam falando da minha vida. Ué. Mas eu nunca reclamei. Tá dando motivo. É. Tá dando subsídio. Agora vocês aí são, críticos das redes sociais. Nossa. Não, não sou crítico. Eu acho legal pra caramba. Desde que saibam usar. Vida dos outros. Desde que saibam usar. E desde quando você determina aí, em demasia. É chato. É por isso que eu não te sigo. Cuida da sua vida, então, velho. É por isso que eu te dei bloco. Vocês vão brigar. Dá um tiro nele. Acaba a briga. Você deu bloco no... Eu defendendo. Motinha, pô. Manda esse cara embora, tá ok? Vai procurar trabalhar no café, na frecaneca, borboleta! E eu defendendo o Motinha. Tá louco pra ganhar um pratinho no seu nome lá, né? Você sabe, tá louco pra ganhar um pratinho no seu nome lá, né? Vem cá, o cara deita na maca e o outro lá enfia lá a sondinha. Aí ele vai, não, bota mais esparadrapo pra dar um impacto maior. Oi. Desculpa, boa tarde pra você também. Viu? Boa tarde, Benjamin. Já dando boa tarde pra você que você ainda não tá jogando. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou te falar uma coisa, hein? Foi eu defendendo o cara aqui. Você provocou isso aqui, você sabia que ia dar confusão. Não, eu só idiota. Eu só não entendi por quê. Essa situaçãozinha é ridícula. Porque ele foi o único. Ei, mãe, vai cada um com seus problemas, ó. Quer olhar lá, é original moto. Ô, Sombra, manda o mendigo gordo embora. Mendigo gordo? Tá aparecendo o mendigo gordo. É. Não, deixa eu falar um negócio. Aqui. Não, eu tenho que falar. É ridículo. É ridículo. É ridículo. Ele. Ai. Bom, primeiro que ele posta, ele vai deu tudo. Mas esse negócio de ele estar na maca, aí tu me enxaqueca. Sinta um dó de gente, mim. Gente, é sabe? Ridículo. Não, eu tava fazendo uma reclamação. Vem cá, porque tem três horas esperando pra ser atendido. Ô, Sombra, se alguém tá passando mal, vai parar pra fazer selfie? Você tá brincando, olha, uma dor de cabeça pesada. Você não quer ver. Você não quer ver uma luz. Aí eu tenho que dar razão pro Landucci. Você tá sendo atendido. Sabe de quem eu fiquei com dó? Não. Lembra aquele episódio que aconteceu, um desmoronamento? Não sei se foi na Turquia. Que depois tiraram uma foto do menininho, mostraram ele dentro da ambulância, os pais estavam soterrados ainda. Isso foi na guerra, na Síria, Foi na Síria. Foi ambiente de guerra isso aí. Enfim, beleza. Aquele menininho na ambulância me comoveu. Sim. Aquele menininho todo sujo de poeira, sabe? Com um negócio de sangue, sabe? Sangue escorrendo pelo rosto. Aquilo ali foi comovente. Você fala, nossa, cara, uma criança. Ele tinha sangue de 10 dias, 15 dias. Ali sim. Agora o Mota, velho. Carinha dele. Sabe? Tava onde aqui? No Sírio. Mas pelo menos rede social. Olha lá, ele põe hospital. Arroba original Mota. Olha lá. Vamos ver se aumenta. Pra mal é vida. Lógico que é. Gente, vamos todo mundo agora ficar com dó do Mota. Obrigado. Tadinho. Obrigado pelo Ibope. Fala mais. Tem o cara reclamando que demorou 3 horas pra ser atendido. Ué, mas não sabe demora que é mesmo, pra ser atendido. Eu acabei de comer... e outra, no ar-condicionado do Sírio. Vai no vermelhinho, vai no hospital Corujão do Dória. Pelo preço que eu pago, eu tinha que ser atendido na hora, velho. Do Dória, não precisou. Graças a Deus. Até eu gostando com dó dele já, hein? Pelo preço que eu pago, eu tinha que ser atendido na hora. Tem que ter um cara com tramão na mão na hora. Rica. Pede demissão aí, querida. Ué, pelo preço que a gente paga, não é só eu, não. Todo mundo tá reclamando dos planos de saúde. É assim, pelo preço que você paga. Agora virou um cateiro esse cara. E olha os comentários que tem nesse post cretino dele. Que post cretino. Postar isso é ridículo. Que babaquice. Ah, deve ser teus se amigos. Se estivesse mal, agora. Não postava nada. Sumiu? Então vai ser mentira. E a mesma pessoa, né? Olha lá. Inclusive. Vê lá se é mentira. Meu amigo Dante mandou uma mensagem falando: de Orena Messiânica não tem espera, é só aparecer. É que ia dar trabalho, viu, Dante? Porque ele é cheio de frescura. Ou outro, vou parar de te seguir. Aleluia, velho. Vai lá, meu Deus. Vamos fazer um unfollow geral aqui no Mota? Vamos fazer o Mota perder 1000 seguidores? Lembra que eu fiz aquele dia? Lembra? É, galera, legal, todo mundo agora rumo perdendo 1000. Bem legal vocês. Então, vamos lá. Negócio seguinte. Vamos lá. Promoção Relâmpago. Pra Shop Tour. Vou dar Shop Tour. Promoção Relâmpago. É o oposto. Você que tá no Instagram agora, você que segue o Mota, o Twitter, o Instagram dele é original Mota, deixe de seguir. Aê, beija! Vamos ver o que aconteceu. Tem 14.400. Beija, pode dar uma sugestão aqui. Olha lá, vai. Pacífico, ó. Você dá um follow nele, manda um print que vai concorrer estranho no ninho aqui. Eu já deixei. Deixei de seguir lá. Vai. Já deixei de seguir. Vamos lá, vai. Vai, eu não sigo ele, faz tempo. Talvez. Chama o Landucci. Pelo amor de Deus, Benjamin. Nossa, que ridículo esses posts do Mota, gente do céu. Vamos zerar a conta do Mota em meia hora, gente. Tô brincando, mas. Vamos lá, tô seguindo online, vamos ver quantos caiu. Olha lá, já tá em 14.200. Já foram 200. Olha lá. Rapaz, olha lá, já caiu mesmo. Não acredito nisso. Essa aí é a campanha Instagram limpo. Valeu. Ai, ô Bento. Nossa, meu Deus do céu. E aí, Bento? Olha, eu tô seguindo online. Tem os tambores para o senhor Bento. Vamos às manchetes do Estádio 97. Bento! Nossa, não direito a tambores, velho. Chama aí, Parmeira. Caraca. Olha o que o RG causou, hein? Palmeiras! O RG com simples, não tô entendendo isso. Porque, meu, você tá louco, velho. Mas vamos lá. Hoje confirmado o contrato do William Bigode, que é. Grande William, vírgula, Bigode. A princípio ia ser. Ótimo, impresso. Não é, não. 3 anos de contrato, William Bigode. E houve uma entrevista agora à tarde. Do atacante lá do Atlético Nacional, o Borja. Grande Borja, que eu dei um furo de manhã. Um furo furado. Exatamente. Eu falei, Borja, 75% do passe comprado. Não tem nada a ver isso aí, não. Meu Deus. Enfim. Mas enfim, aí o jogador falou que gostaria de jogar com o Guerra. novamente, repetir a parceria. Mas espera aí que o Palmeiras procure lá o Atlético. É isso aí. Olha, agora, grande, acabou. Meu grande amigo, Bento Vulgo, o DJ do interior. O que você acha, mano? Eu vou dar minha opinião. Sombra, amigos. Provolone, eu fiquei imaginando como é chato pra você tá dando as manchetes do estádio e o Mota resmungando. Olha, eu já trabalhei com o Chico Rang, nada é pior. Ah, ele tá me ameaçando. Eu cheguei atrasando, eu e o Mano. Cara, eu cheguei atrasado. Tô coagido aqui. Ele não tinha visto esse pôs o Mota. Tô coagido. Eu se fosse o Instagram, eu não deixava ele ter visto. Ó, e os comentários são muito bons. Aí é meio deprê, né, meu? Você tá vendo lá a pessoa no hospital, né? Não, mas ó, vale a pena você entrar nesse post pra ver os comentários aqui. Então, e aí? Isso, já tá com 8.500 seguidores. Quanto? Mentira! Já perdeu 5 mil. 5 mil em 5 minutos, brincadeira. Ele está olhando preocupado. Olha, tá. Vai lá, Provolone. Falando do Borja, pra muitos é Borja. Borja, você sabe, viu, Chubim? Teve um atacante no Palmeiras. Era o Palestra Itália, não sei se você sabe. O Palmeiras, em 1920, 30, era Palestra Itália. Claro. Por causa da guerra. Sim. E eu tenho um amigo do Palmeiras, e ele foi um dos poucos aí pro exército, na época da guerra. Né? Exército do Brasil, da Itália? Foi o exército brasileiro. Ah, tá. Na época contra a Itália, né? Porque o Brasil ia contra a Itália, por isso que teve que mudar o nome. O Cruzeiro também. Tem nome italiano. Era Palestra Itália. Exato. E um amigo meu, né, o Giuseppe, por causa da guerra, ele passou a se chamar Edinaldo. Como assim? Ele teve que mudar o nome também. Porque ele tem nome italiano. Como que ele chamava? Caraca. Giuseppe. E virou foi o quê? Edinaldo. Pô, tudo a ver, velho. Mas tem que mudar, era Palestra Itália. Mas tem mudança, hein? É, nada contra. Grande Edinaldo. Era só essa pintadinha. Agora, sobre o Borja, ou o atacante do Atlético Nacional. Bota, você tá perdendo seguidor de verdade, hein? Acabei de ver aqui. Enfim. O seu Olavo já tá com mais seguidor que o Bota no Instagram. Eu acabei de abrir um fake meu, já tem mais seguidor. Enfim, sombra, rápido. O Palmeiras já tem Alexandro, Alequigol. Ah, mimimi de novo, olha lá. Ah, Melindrone. Gente, tô falando sério, velho. Não é possível isso, cara. Ele está bravo, hein? Cara, como é que esse cara trabalha em rádio numa coisa alto astral, banho morado? Uma tragédia um dia? Olha, eu vou te falar uma coisa, aconselho aí o condomínio. Eu cheguei atrasado. Peraí, só uma coisa. Mario Wallace, Seth Cochran. O que é tragédia pra você? Tragédia é quando alguma coisa ruim acontece. É claro, por exemplo, o avião da Chapecoense caindo é uma tragédia. Eu sou absurdo. Agora, o Mota cometer suicídio não é tragédia, tá ok? Tá caindo. Ó, no índice Dow Jones aqui no Instagram, velho. As Benjamin. Ações do Mota despencaram, velho. Dom Benjamin. Ele bloqueou a gente agora. Dom Mano, ah, Dom RG. Nem a Petrobras conseguiu. Ah, é, ele bloqueou eu e o Mano. É. Ó, só pra terminar a conclusão de Borja, ou Borja, vírgula. O que que seu amigo Edinaldo te contou? Ele foi só pra inserir o assunto. Ah, grande bom, Edinaldo, ele já é falecido. Ah, viu? O Edinaldo faleceu? Ele foi atropelado por uma balsa. Mas na lápide dele foi lá, aqui jaz Giuseppe ou aqui jaz Edinaldo? Depende, ele foi enterrado meio aqui e meio na Itália. Ah, tá. Lá era Giuseppe e aqui Edinaldo. E qual a parte que foi pra Itália? Foi a parte de cima. De cima, que era a cara de italiano. Ah, tá. Entendi. Ele foi atropelado por uma balsa. Uma balsa? Em 1962. Mas que é de Santos ou do Bertioga? Foi da Ilha Bela. A Ilha Bela, ele é mais chique. Atravessando. Já tinha balsa essa época. Chique, isso, hein? Já. Enfim. Sim, há muito tempo. É. O Borja, o Atlético Nacional, atacante. Sombra. O Palmeiras já tem Alequigol. É. Alexandro. O Palmeiras já tem. Lucas Barrios, o atacante dos 1 milhão de euros, sei lá quanto. Patacas. É. E o William, vírgula, o bigode. Pra quem não sabe, bigode em inglês é mustache. É o quê? Mustache. É mustache. Mas eu chamo de mustache. Ah, mustache. Mustache. Enfim, isso aí, falo... mustache era o nome de uma balada aqui, não era? Que uma bote lésbica. É. Não, eu também não falo. Sim, senhor. Era lésbica, sim, não era? Sim, senhor. Do lado do ângulo aqui. Ah, vamos mudar de assunto aqui. Então, viu, Sombra? Eu também falo refresco de laranja e não suco. É minha época. Ah, mas suco não pode. Suco, refresco e néctar é diferente. É, mas eu costumei assim, né? Enfim, sobra pra concluir. Estou indo um pouco prolongando, estou parecendo humano hoje. Desculpa. É porque é uma pitadinha histórica. É rápido. Tá parecendo ontem, mancha. O Palmeiras já tem William Bigode, Alec Gol, Barrios. Você já falou isso. É. Tá perdendo seguidor também, RG? Você tá estressado? Você tá repetindo muito. Peraí, só pra concluir. Não, mas você falou de manhã. É muito atacante já. É. Vai vir mais o Boga, o Borja, ou sei lá quem. Daqui a pouco começa a confusão, entendeu? Não vai. Só estou dizendo. Pode vir, pode vir. Venha o Palmeiras. Agora, com esse elenco, o Palmeiras já é favorito a tudo. Menos a Copa São Paulo, porque enterraram uma filhote de pomba lá no palestra. Nunca ganha a Copa São Paulo. Você fala que enterraram uma cabeça de burro. O moço tá dando cabeça lado. De burro, né? No interior é gíria. Que foi? Não, enterraram uma cabeça de burro. Eu falei, o moto está do meu lado. Nossa, você está vai te dar a cotovelada. Grande moto, aí eu vou apanhar. Se sou eu que falo, vocês tiram 20 mil seguidores dele e eu que vou apanhar. É. Não, não, galera, já deu, ó. Vamos voltar a seguir o Mota agora, todo mundo. Original Mota aí no Instagram, vamos lá. Todo mundo. Mota, deixa eu ver. Outra pitadinha aqui. É que na hora que você fala pra não parar, pra parar de seguir, você dá info. Ó, aqui, você fala baixo, não dá original, pra falar. Original Mota com T só, então. Vamos voltar a seguir. Vamos agora dar a moral pro Mota, ó. 18 mil seguidores em meia hora, galera. E só pra concluir. Ah, mas não foi com o Vicente. O Palmeiras jogou um jogo treino hoje. Não me pergunte o time porque eu não vi. Quanto foi? Não era União Agrícola Barbarense? Grande, eu queria saber se você estava esperto. É isso mesmo, senhor. Solerte. Palestrino Sombra. Quanto não. Foi? 3-0. Não, 3-0. Tricolino. Keno, vírgula, ou Djavan. Porque ele está com a cara do Djavan no primeiro CD. Quem tá com a cara do Djavan? O Keno. O Keno, é verdade. É o Romarinho Cover, mano. Mano, ele fez 2 gols. Ele parece o Zé Pequeno, né? Ele é bom jogador, mano. Você viu o gestual do Avalone? Aqui, ó. Um de chute. Ele tem um bracinho, parece um dinossauro. Ah, não. Crocodilo. Um de chute. É um crocodilo. Ele não consegue ir pra frente, mano. Crocodilo. E um de cabeça. Grande Keno. Olha, o Keno vai roubar o lugar de muita gente. Foi 4-0. É. 4-0. Vilela, Corintiano Vilela disse foi 4-0. É isso mesmo. Corintiano Vilela. São Paulino, desculpa. Estádio 97, estamos nas manchetes. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. FIFA Mobile da Electronic Arts, baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Também oferecimento da BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Buscapé, arrasa preço Buscapé, descontos de até 40%, só até 31 de janeiro. Corinthians. Dão busca. Ah, Coringão, Beto, vamos lá que hoje tem jogo, hein? Rapaz do céu, olha, na hora que consegue resolver um problema, né, que foi o Jato se desvinculou do time chinês, aí em conversa aí com o seu empresário, 10 milhões de reais na luva, eles estão pedindo inicialmente para assinar, e mais um salário lá na casa dos 400, 500 pau. Mais, ele está pedindo o mais. O dinheiro que ele abriu mão na China, ele quer receber do Corinthians. Não, mas do Corinthians não, de qualquer clube que queira contratá-lo. Mas eu não vejo isso daí, ô Bento, de forma desesperada, não. Porque não. É natural que qualquer conversa já comece com as cifras lá em cima. É igual quando você vai vender teu carro, você põe o preço full. Mas tá na cara que vai haver uma contraproposta, e é isso que vai acontecer com o Jadson. Ah. Inclusive ele próprio aí já pediu aí pro empresário que o primeiro clube que ele gostaria de ouvir aqui no Brasil é o Corinthians. Isso daí já tá pré-determinado por ele, junto ao empresário dele, que é o Marcelo Robalinho. Ele falou que o primeiro clube que ele quer ouvir é o Corinthians. Isso aí nada mais é, mano, desculpa. Isso aí nada mais é do que uma pressão pra jogar a responsabilidade torcida. Contra a... Lógico, isso aí, ele vai ouvir, lógico. Claro. Olha, eu quero voltar, eu quero isso, quero aquilo, mas quero 10 pau, 11 pau, 12 pau. Mas é que tá, ô Benja, eu defendo a contratação do Jadson. Mas não dá pra cair nesse papo, né? Não, eu defendo a contratação do Jadson, acho que é um jogador importante pro Corinthians, mas não dá pro Corinthians abraçar as cifras que ele tá pedindo. O Jadson, ele tem que ter o bom senso e abrir mão de boa parte desse percentual. Quanto o Corinthians vendeu o Jadson pra China? 5 milhões de euros, Benja, mas o Corinthians ele só tinha 30% da transação total. Ou seja, o Corinthians ele ganhou um pau e meio. Então, como é que vai pagar agora mais do que quase o que foi pra China? Sabe quanto ele abriu mão de ganhar por ano lá na China? 18 milhões de reais. Não, mas é que tá a sombrar. Ele pegou 9. Não, eu sei. Okay. Ele abriu mão de 9, porque ele recebeu na rescisão aí 9. Ele fez um acordo para receber metade. É que o valor que ele recebe todo ano lá. Sim, é de 18. É 18 milhões de reais. Isso. Então, ele abriu mão de metade. Ele abriu mão de metade para receber agora esses 9 agora. Ele quer receber essa metade aqui. Pronto, dando a mesma. Mas eu acho que a questão é conversar, Benja. Pela informação que eu obtive, a única coisa que o Jadson está irredutível com relação ao que ele está pedindo é o tempo de contrato, que ele quer um contrato de 3 anos. O salário, luvas, etc e tal, isso aí é uma questão de sentar, conversar e resolver. Porque ele sabe que a essa altura do campeonato, da idade dele, sim, é fechar contrato de 1 ano, pode pegar ele de repente numa descendente e não conseguir fazer um outro contrato bom. Pois é. Então, Sombra, eu vejo aí com bons olhos, talvez, a vinda do Jadson. É difícil. Mas talvez o Corinthians ainda tenha chance, sim. E com relação ainda ao Drogba, Bento, o Corinthians ele deu meio que um prazo aí pra definir a situação, se vem, se não vem, até sexta-feira. Sexta-feira o Corinthians no máximo aguarda aí a posição do Drogba pra ver se ele aceita a proposta feita aí, que é de $150 mil por mês. E vamos aguardar. Esse sim eu acho que é difícil. O Drogba eu já acho muito, muito, muito difícil. O Jadson é difícil, mas não tá, em termos de comparação, não tá tão difícil quanto a situação do Drogba. O Drogba é praticamente descartado a vinda dele. E hoje, lembrando, né, Bento, o Corinthians ele pega o Vasco pela Florida Cup. Já teremos aí a primeira partida do Corinthians oficial. Hoje, pro Corinthians sim, porque o torneio já tá rolando, né, RG? Alguns times já jogaram lá, inclusive o Atlético perdeu aí pro... E amanhã pega o Flamengo na Copinha. Leverkusen, e amanhã tem praticamente a final da Copa São Paulo. 7:30 da noite. Vai ser jogando. O ano passado, Corinthians e Flamengo fizeram a final, agora eles vão se enfrentar nas quartas. Com o ingresso pago. Final. Como o ingresso pago? Agora amanhã tem ingresso. É que geralmente nos jogos, Benja, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, aí os times mais famosos que costumam encher estádios, nas primeiras fases aí eles costumam cobrar ou um valor simbólico. Ou o valor mesmo aí de um alimento não perecível. O ingresso você faz a troca por esse tipo de produto. Mas agora nessas fases finais, o RG número 2 está na cara que o Corinthians aí vai aproveitar inclusive aí pra tirar até um tinguá em cima. E tem que tirar mesmo, velho. Porque... Falei pra você que o Carlinhos é bom pra esse moleque. Não, mas ele é bom, ele tem se destacado. Não, mas ele tem se destacado, RG. Não só ele, como o Pedrinho. Então foi pra jogar, como o Roman, como o Mantuá. Então vem ficar de gastar aí. Esse Carlinhos. Vem ficar trazendo tudo do jogador, velho. Ô, Benja, esse Carlinhos. Ele é um dos caras que ficaram bravos que eu falei assim, Shake. Joga o cara lá. Outros caras ficaram bravos que eu falei, Shake Luiz Fabiano. Falei, peraí. Eu falei de acordo com o que eu tô vendo aí no Corinthians com a realidade. Mas você é um fanfarrão, sugerir esses nomes. Eu falei assim, pra ver Romero, pra ver Gustavo, pra ver Luca, esses monte de cara ruim. O Luca foi pra ponte, né? Foi jogar ponte. Mas um erro não justificou. Não, agora você tem os moleque bons aí, põe pra jogar, pelo amor de Deus. Esse moleque joga pra cima. O Corinthians ganha a copinha, ganha, e ninguém sobe. Já pode jogar pra cima que vai jogar bola. Mas eu acho que esse jogo da Copa São Paulo, apesar de ter o Juventus muito bem também, e a próxima fase aí, quem passar de Corinthians e Flamengo, possivelmente pegará o Juventus. Mas eu acho que esse jogo é praticamente a final, né, RG? Porque Corinthians e Flamengo estão muito bem. Só que foi embora ontem, né? Perdeu. Porque é uma sem vergonha alguém ganhar da Chapecoense, né? Eu espero que a porcada. E eu espero que a porcada que vai jogar com os caras aí no sábado não cometa esse tipo de erro. Ganhar da Chapecoense hoje é um absurdo. Mas eu não vi o jogo, mano, mas os comentários é de que a arbitragem foi muito prejudicial a Chape, hein? Ah, é? É. Roubaram a Chape? Mano, nem começou, então, né? O árbitro é pior ainda. O amistoso vai ser lá ou aqui? Lá. Gondá. E por falar em arbitragem, Sombra, você viu que a International Board autorizou, né, o Brasil a utilizar aí no segundo semestre aí aquele árbitro com vídeo, com monitor ali para auxiliá-lo em possíveis erros. Mas eu espero que seja utilizado de uma maneira mais inteligente. Nesse esquema que está sendo feito, não vai nesse funcionar. Esquema vai dar. Não, mas aqui nada funciona. Possivelmente o Brasil ele começará a utilizar esse recurso aí a partir do segundo semestre, porque na Holanda já tá funcionando. Mas, olha, o problema não é usar o recurso. O problema é como usar. É saber como usar esse recurso. O recurso do replay ele é ótimo, de você saber. O problema é de que maneira aplicar isso. Sombra, pra você não conturbar certas situações. Mas é experimental, né? De alguma forma precisa começar. Vai ter juiz de vídeo afastado. As vacinas, pra começarem a funcionar, elas tiveram um período também de testes. É normal que exista erros. Ok, mas de alguma forma precisa começar. Mas não por causa. Mas não abdicaram das vacinas. Mas quando ela é aplicada, ela é aplicada corretamente. Mano, o que eu quero dizer é o seguinte: vamos supor que eles aplicam de maneira errada o uso do tape. Do vídeo. Foi aplicado. Aí. Ele fala, não dá certo, esquece, não vamos usar mais. Não, o problema. Você entende o que eu tô dizendo? Sim. Então, ao invés de tentar aperfeiçoar, é mais prático muitas vezes. Chegar, não faz mais nada, então. Não pode. E aqueles que usaram, né? Está, então, você tinha deixado, depois da Copa, a FIFA tinha deixado à disposição da CBF o lance do gol. Se a bola entrou, não. Todo o recurso... Mas se tinha no Maracanã, já deve ter roubado. Mas, ô Sombra, inclusive, há quem defenda essa teoria da conspiração que você utilizou aí com relação ao Mundial. Porque no Mundial deu uma série de problemas a esse tipo de recurso. E disseram que foi feito assim nas coxas, que era pra justamente falar, tá vendo? Não vai dar certo. Vai saber, É melhor não continuar com isso, é melhor deixar da forma como estava. E parece as pessoas que defendem, né, RG? As pessoas que defendem, né, RG, essa teoria da conspiração. Aí já utilizaram aí é mais que teoria da conspiração. Muito bem. Estádio 97 aqui na Energia 97. Só grandes patrocinadores, entre eles a Nissan. Boa! Não é Nissan? Vamos lá, deixa eu abrir a porta. Olha só, amigão, se você está pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 9 dos 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou a Nissan Kicks. Rapaz, o melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas, câmbio automático Xtronic CVT com função Sport, e um design de deixar qualquer um com inveja. E agora, a partir de R$ 84.900, com taxa de 0,99 em 36 vezes, além da supervalorização do seu usado na troca. E tem mais, tem mais! O Nissan Kicks é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Bacana, hein? Pô, bacana demais, é show! Então acesse nissankicks.com.br, confira os comparativos, passe uma concessionária e faça um test drive. E olha, pode anotar o que eu estou falando, você vai se surpreender, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, todos juntos fazem um trânsito mais seguro. É Nissan! É, agora recado do mano, que vai falar muito aí do arrasa preço busca-pé, né? Opa, mano? E essa dica é firmeza demais, hein, Sombra? Ó, que é uma dica incrível, rapaziada, pra economizar nesse começo de ano? Diga. É o arrasa preço busca-pé. Sabe aquele site que reúne ofertas das melhores lojas? Esse mesmo, o Buscapé fez uma seleção de ofertas arrasadoras para você aproveitar em janeiro, parceiro. Acesse agora mesmo, buscapé.com.br. Dá um busca e aproveite descontos de até 40% em todos os produtos, meu irmão. Olha que legal, hein? Tem smartphones, eletrônicos, artigos de moda. Tudo, tudo, tudo pelo menor preço. Mas aproveite que é só até dia 31 de janeiro, tá legal? Dá um busca no Buscapé. Baixe grátis o aplicativo e economize! Dá um busca no Buscapé. Lembrando que você pode participar do Estádio 97 também aqui através do nosso WhatsApp. Mande sua mensagem, grave sua mensagem. Mensagens de áudio, tá bom? 943530150, 943530150, tema livre, cante, conte piadas, ironize, sacaneio Mota, 943530150, é isso mesmo, continuando com as manchetes do Estádio 97, 18 anos, vamos fazer 18 Caramba, anos, esse ano vai ser muito legal, Bento! Bora, vamos lá com o Santos. Let's go, seu Bento. Beleza? Beleza. Hoje o Leandro Donizete foi apresentado. Leandro Donizete foi apresentado. O RG com a mão suja de cimento. É. Por quê? Pedreiro? Você andou mexendo com cimento, velho? Não. E hoje também veio à tona proposta do Lille pelo Vitor Bueno, que eram chegaram com 8 milhões de euros aí pra levar o jogador. Não é pouco, hein? É pouco. É pouco. Pra ele é pouco. Já foi, recusaram, continua normal, ele tem contrato até 2020 com o Santos. Então, nessa primeira investida do Lille, não rolou, RG. Não rolou. E Vitor Bueno, Santos é daquele jogador que o Santos tem bastante do jogador? Ou essa safra aí, eu não vou te precisar quanto, porque não tenho conhecimento disso. Mas, com certeza, o que eu posso te garantir é que essa safra de jogadores dos novos do Santos... É o que o Santos melhor tem participação com a administração do... O Santos fez a mesma coisa que o São Paulo, né? Que também fez uma limpa e falou, aqui só vai ter jogador que for a maioria da porcentagem do time. É 60%. Com certeza, Bueno. 60. 60. Com certeza essa garotada... Essa nova geração toda é a maioria do time. Mais participação. E está emprestando o Alisson, né? Tá. Vai emprestar o Alisson, né? O MM Alisson. MM Alisson. Vai pra ele poder ficar mais calminho, adquirir um pouquinho mais de técnica. Ah, mas pegou um cara de MMA mais velho, mais de mais sucesso que o Donizete, né? Essa é louca. Mas esperi, né? O Donizete. Não, né? mas na pancada é mais experiente. Mas o RG, é um pecado o que vai acontecer com esse moleque aí, com esse Thiago Maia. Porque o meio campo leve, como é o do Santos ali, com o Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno, sacar talvez aí o Thiago Maia pra colocar o Donizete, porra, é o oposto do que o Santos tem hoje de melhor, que é a qualidade e a leveza. Mas né? eu acredito que o Dorival vai fazer... Vai ter que ter aquelas opções, que é o que todo mundo vai partir, dependendo do adversário, dependendo do jogo, você vai utilizar esse ou aquele jogador, entendeu? E precisa, velho, senão não aguenta. Serão muitos jogos, cara. O Santos demitiu lá o pessoal da base, lá porque o desempenho tá muito ruim na base, demitiu. Ah, bom, trocou o pessoal lá. É, mas eu critiquei aqui. Esse pessoal eu não conheço que tá lá atualmente. Você acha que vai ficar uns 10 anos sem revelar ninguém agora? Mas era muito melhor quando estava o pelo menos... Fluía um futebol muito mais legal da molecada quando tava o Narciso e o Pepinho. E eram caras que já estavam lá no Santos há mil anos. Pepinho que é filho do Pepe. É, Pepinho filho do Pepe. Aí é só aí. Um recado aí pro Lucas Lima, mano. E aí, mas não foi só pro Lucas Lima. É. Eu entrei, tem outro lá, tem uma hora lá do Santos, no Instagram do Santos. O que eu falo? E o Brau posta lá. Isso aí, mano. Aí você... Diretoria sem ambição. É isso aí, mano. Vota mais em presidente com 90 anos. Ratatatá, escrevido, né? Não é isso não. Ratatatá. Calma, calma. Fala, Brau. É, firmeza total. Firmeza aí? Ô, Brau, e aí? Tá caindo arquibancada lá, Brau? É. Você quer zoar o Santos mesmo? Hã? Sério? Quer zoar o Santos? Não, tô falando de engenharia. Não, eu não entendo de engenharia. Nunca fui nada de fisiculturista, nada. Fisiculturista? O que tem a ver isso? Mas isso não, arquiteto, sei lá o que é isso aí. Queria passar pra vocês aqui umas... E aí, RG, firmeza? Firmeza. Nós, passar pra vocês, porque onde você falou, né? Diga-me com quem andas, pá. Diga com quem andas e te digo quem é. É, mas isso aí é no seu bairro que fala, né? É. Na minha quebrada é diferente. Ah, é como por que exemplo, é? Por exemplo, diga-me com quem andas, que eu diria se é X9. Por exemplo, quem com ferro fere... Com ferro será ferido. Com ferro é executado. Eu, André, cavalo dado... Não se olha os dentes. Não se tu nas esporas. Quando um não quer... Dois não fazem. O problema é dele, firmeza, eu quero. A pressa... É inimiga da perfeição. É porque tem alguém correndo da PM. Firmeza? Guarda aí pra vocês, é a quebrada, é assim que se fala. Ai, Brau, você é demais, você é demais. Estádio 97, continuando com as manchetes, no oferecimento do Extra. No Extra você enche o carrinho com muita economia. Também BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, Bento. Agora é o tricolor. É o tricolor. É igualou. Bom, o Bruce Dickinson não vai gravar umas vinhetas novas, não? Igualou. Hã? Eu já gravei aí, Timaya já gravou. Hã? Timaya gravou. Timaya gravou? Ah, boa. Aí eu me confundi. A gente vai transitar por todos os... Não, foi do vídeo, foi do Broca. Ah, DJ Broca. Do Broca. Ah, o Broca. Perdão. Bolar é o nome. Mas olha... Bolar, vai bolar? É, YouTube. Mas olha, o negócio é o seguinte... Sombra... Começou a campanha, né? Ah, o Benjamin ontem comentou que o galera tava tentando se desvincular aí, exatamente. Olha, eu vi um post que o Thiago Mendes tava trocando uma mensagem com ele. É. Aí, você não volta não? E ele colocou dois aviãozinhos como resposta. A bela fonte é essa, hein, Sombra? Esse é um argumento forte de jornalismo. Boa, Clédio. Gostei, né? O time da Turquia lá fez uma proposta por ele, disse que ele rejeitou. É mesmo? Não, quer vir pro São Paulo, é. Ele quer jogar no São Paulo. Quer. Ele responde, a maior pessoal que marca lá, hashtag Volta Calé. Os empresários dele acham que vai ser um atraso de vida dele. Os empresários dele estão pensando errado. Acho que é um atraso de vida pra ele. Todo negócio tem risco. Claro. O cara botar no caminhão de dinheiro e foi pra lá. Nesse exato momento não deu certo o cara lá. Os caras querem botar ele no Las Palmas, ele não quer ir. O cara tá triste e infeliz. Aí se eu sou empresário, se eu tenho interesse no cara, o que eu vou fazer? Eu preciso ter o meu cliente feliz. Se eu tiver o cara infeliz, o cara não vai jogar e eu vou perder dinheiro. mais certeza de perder, né? Velho, o cara tem aí uma obsessão pelo São Paulo. O pai tem uma obsessão pelo São Paulo também, né? É que ele foi bem tratado aqui, por isso também. Não, não é só porque ele foi bem tratado. Porque ele jogou e fez gol. Também. A torcida gosta do cara. Traz o cara, deixa o cara feliz, o cara joga. Se o Caleri voltar, e vai, e depois é aquelas coisas de encher o aeroporto. Ah, certeza. Eu acho que essa novela só vai... É pra tudo isso? Ah, Benja. Hoje? Não, tô perguntando. Eu acho que sim. Eu não acho ele assim. É que... Não, mas a torcida do São Paulo adotou ele. Ô, Benja, aquela coisa... Você acha que o Lugano é um dos melhores zagueiros? Não é. Mas, cara, sabe quando cria a identificação com a torcida? Mas o Lugano tem um Mundial, beleza. O Lugano tinha uma história toda em cima. Mas é que o Caleri brilhou muito na Libertadores. E a torcida fez música pra ele. E outra, hoje o torcedor, Motinha, ele tem uma carência muito grande de ídolos. É, exatamente. Se tiver esperando um outro Rogério Ceni aparecer pra continuar indo em aeroporto, recepcionando os caras, nunca mais vão. É, então. Entendeu? Então, o Caleri, pela passagem, mesmo curta... Você acha que é daqueles de encher aeroporto e voltar? Acho que sim. Certeza. Assim como o Tevez, ou Sombra, que ficou pouco tempo no Corinthians, ele volta hoje pro Corinthians, guardado as proporções. Para São Paulo. Porque o Tevez, ele tem mais status do que o Caleri, é um cara mais conhecido, mas guardado as proporções, ficou pouco tempo no Corinthians também. Quem foi mais ídolo pra você, se você tiver que analisar? O Luizão ou o Tevez? Luizão. O Edilson ou o Tevez? Edilson. Aí que tá. Mas se volta o Tevez, para aeroporto, cara. Galera, para aeroporto. Ezequiel ou Tevez? Ezequiel. Birubiru ou Tevez? Birubiru. Vampeta, Rincon ou Tevez? Todos eles contra o Tevez. Não foi ídolo, mas se o Tevez volta, molecada, ele fecha aeroporto, cara. Pra molecada é o Tevez. Bom, mas a questão não é encher o aeroporto, a questão é o cara voltar. Não, claro. Não, mas... Agora, então, se eu sou empresário do cara, o que você quer? Isso você não quer ter o teu cliente feliz? E o que se comenta é que o São Paulo estaria tentando fazer um esquema pra ele ficar até o meio do ano que vem, né? Tem uma articulação maior. É um ano. História lá que 6 meses o São Paulo não paga o empréstimo, depois pagaria. Paria por um ano. Mas é que houve a possibilidade também do empréstimo de 6 meses. Aí o São Paulo descartou. São Paulo falou: 6 meses não me interessa. 6 meses também acho absurdo. 6 meses não me interessa. Na hora que o cara começa a engrenar, o cara vai embora, é embaçado. Na verdade, eles estão esperando dia 20, né? Que é o limite que os empresários deram aí pra alguma proposta de algum clube da Europa. E eu acho que depois disso ele vem pro São Paulo. Hoje comentários também de que o Galatasaray teria interesse no Maicon, zagueiro de São Paulo. Multa do zagueiro de São Paulo, Maicon, é de 12 milhões de euros. É 12 milhões! E que também teria interesse, era o Lille da França, interesse no Luiz Araújo, da base de São Paulo. 8 milhões, né? Não, eu não sei o valor que ofereceram, mas que o Lille... É o mesmo Lille que queria tá o Vitor Bueno, Céu. Também dizem que quer o Luiz Araújo. Luiz Araújo, eu não sei o valor, mas 70% é do São Paulo, Luiz Araújo. E dizem que o São Paulo ia consultar a comissão técnica para saber se... Deve ser um dinheiro muito bom. Você vai consultar a comissão técnica, que deve ser um dinheiro muito bom. Mas não pode mais liberação molecada baratinho, não, velho. Tem o plano B do São Paulo aí, que é o Nilmar. O Nilmar, ele tá há 2 meses aí sem receber salários aí no time que ele tá atuando no Emirados Árabes. E é um pedido pra diretoria de São Paulo pelo próprio Rogério Ceni. O Rogério Ceni quer contar com o Nilmar, caso não dê certo o Caleri. E pode ser mais uma alternativa também. Mas olha, vou te falar uma coisa, cara. O Nilmar vai ser a 30ª novela pra sempre chegar lá na frente e dizer assim, o cara quer ganhar 700 conto. O cara quer ganhar 800 conto. E o São Paulo não dá 700 nem 800. Ah, é que o Nilmar e o Caleri hoje é muito melhor que o Caleri. Não, então, mas o Nilmar seria o plano B. Não, mas você entendeu o que eu tô dizendo em relação ao Nilmar? Sempre essa novela, não sei o que lá. Mas é que tá assombrado. Eu acho que cada vez mais essa novela vai perdendo força, porque o Nilmar, ele sabe também que é aquele negócio, é oferta e procura. É. Eu acho, meu carro vale 100, eu tô pedindo 100. Se o mercado não oferece 100, eu preciso reduzir para 90, para 80, para 70. Aí vem o Internacional de novo e te contrata. Ah, mas não acho que o Inter vai fazer essa loucura para levar o Nilmar. Eu não duvido, hein. Ainda mais o Nilmar na Série B, cara, imagina com aquele joelhinho de vidro dele. Ah, eu não duvido. Muito bem, Estádio 97 aqui na Energia 97 FM, no oferecimento de FIFA Mobile da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. E vamos falar do Extra, o Benjamin, vamos falar do Extra? Vamos falar do Extra. Olha só, amigão, no Extra você escolhe a melhor forma de fazer economia. Passos da economia Extra é 1, 2, 3. Leve um produto e ganhe 20% de desconto. Ou leve 2 e a segunda unidade sai pela metade do preço. Ou leve 3 e pague 2. Um é grátis. Mais de 1000 produtos todos os dias para você economizar em tudo que precisa na sua compra do mês. Ah, eu adoro isso aqui. Frango a passarinho, temperado, assado, da Seara, pacote 500 gramas. Puta, você não tem ideia. Dia sim, dia não, faço na minha casa esse aí. Puta, eu adoro frango a passarinho, cara. Leve 3 por R$ 8,58 cada. Muito bom. O frango a passarinho é bom, cara. Bom, eu gosto muito. Frango parceria é bom. Porra, bom. Finalmente, hein? Cara, Guaraná Antártica tradicional ou zero pet, 1,5 litro, leve 3 por apenas R$3,65 cada RG. Belo preço. Você brincar comigo pode, o outro ali por favor não, tá? Cerveja Brahma Chopp lata 269ml com 50% na segunda unidade. Nesta promoção, a unidade sai por R$1,79. E tem muito mais na loja. Volta às aulas é no Extra. Tablet Quebec Stella 7 Quad Core por apenas R$249 com 12 parcelas de R$20,75 sem juros nos cartões Extra. Tá em dúvida? Tá aí parado? Corre lá pro Extra. Você merece economia extra, não esqueça, hein? Beba com moderação, Chuck! Legal, legal demais! É o Extra aqui no Estádio 97. Deixa eu meter um som bacana aqui. Vamos relembrar um pouquinho de passado. Vamos lembrar de balada, de festa. Vamos lembrar de navio em alto mar. É o navio do Energia na Veia, dia 17 de março. 17, 18, 19 de março, em alto mar. Puta navio bacana. Cara, espetacular, cara. É, o capital inicial vai estar lá. Vai, moçada, cara, com certeza, cara, fazendo, cara, um ótimo show, cara, pra todos, cara, meu, cara! Meu amigo das antigas, Ives Passarel. Valeu, moçada. Ó, Pet Shop Boys. Cara, o Ives é parceiro do antigo, o Ives, cara, é guitarrista do Viper. Ah, ele é? Tá no capital inicial há muitos anos. Ele que canta com chapéu, cara. O Lolo Jones, né, tocando guitarra. Entendi. Ele canta com chapéu, cara. Canta. Eu sei, cara, canta comigo. Também teremos... Ele canta com a boca, ele usa o chapéu. Show do RPM, que vai ser animal, olha aí. Também é verdade. Verdade. Não é? Ah! Vai, só um minuto, peraí. Isso. Bom dia, Cris. O som tá apressado hoje. Eu apressado? Oh, eu queria que você fizesse agora, se possível. Vai que eu tô meio apertado pra ir no banheiro. O Paulo Ricardo ligando agora pro Dinho. Pra falar do navio. É. Faz aí o barulho do telefone. Peraí que eu vou buscar aqui. Trim. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. E aí, cara, vai? Não, mas toca. Tá bom. Trim. Trim. Alô, cara, quem fala, cara? Fala aí, Dinho, aqui é o Paulinho. Cara, não lembro de você, cara. Quem é você, cara? Paulinho, Paulo Ricardo. E aí, como é que você tá? Fala aí, cara. Paulo Ricardo, cara. Cara, bom demais, cara. Me fala qual que é a sua cabine, cara, que eu quero passar lá, cara, pra gente se abraçar, cara. E já ensaiar duetos, cara. Com certeza. Eu quero cantar com você no navio uma música muito boa aí que tá bombando. Qual que é, cara? Me deu onda. Vamos cantar junto. Cara, pelo amor de Deus, cara. Eu vou cancelar, cara. Não vou mais, cara. Valeu, cara. Obrigado, valeu, ó, o Benjamin te mandou um abraço. Cara, bom demais, cara. Ele que é muito fã daquele jogador, cara. Qual? Karen Bell, cara. Nossa, que piada horrível. Que piada horrível, o Edilson, Dinho. Deixou ele de 4. O Edilson Capetinho. Ah, sim. Essa piada, o Caramelo foi... também. Olha, essa piada foi ruim. A piada foi ruim, mas o navio é maravilhoso. Reúna a sua família, convide os amigos, arme essa pra você passar 3 dias em alto mar com a galera. Você vai adorar, é fantástico. O navio temático mais bacana do litoral brasileiro. E tem uma promoção muito bacana. Sabia que você pode comprar uma cabine interna e conseguir o upgrade para cabine com varanda? Aí sim, hein? Então, olha, ligue agora na promoção. Ligando agora, você vai ter exclusividade de ouvinte do Estádio 97 para pegar essa promoção aí. Então, ligue agora. 3624-9007. 3624-9007. Cada cabine bacana. Ah, mano, que pena que você fica com enjoinho. Eu enjoo, cara, sou mó fresco. Ah, você não tem noção do que é legal. Ah, imagina, é top demais, cara. É que você foi quando a gente fazia navio menor. Esse navio é uma coisa maravilhosa, cara. É top, né? Gente, o navio é de 4.300 passageiros, bicho. É uma luxuoso. Cidade, cara. A sua esposa ia querer casar dentro do navio. Mano. Com certeza, não duvido disso. Ela ia querer descer naquela escada de Swarovski que tem na região central. Nossa, é lindo. Ela ia pirar. Pior que vai. Então, olha, liga agora, cabine interna, pior podendo não, fazer não, upgrade para varanda. Aí. Promoção show e exclusiva por tempo limitado. Ligue agora. 3624-9007. 3624-9007. É um plantão exclusivo agora pra você que é cliente do navio Energia na Veia, não é não, Broquinha? É, Broca Fumegante, tá atento. Ó, Reggae Night, Jimmy Clee. É, ao som de Reggae Night. Vamos lá, ouvintes no ar. 3624 3284. É muito telefone isso aí, isso, eu sou mudou mais o uma telefone. Criança, eu tô velho. 3284-7097. 3284-7097. Liga aí, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca, Asdrúbal! Fazendo gargarejo, tá? Ele me chamou de viado, esse cretino aí. Vou ouvir, vamos ouvir de novo. Você é viado, mano? Peraí. Mano, viado! Viado é o seu pai, velho. São os milhares de Tarzans que ligam pra gente, mano. E esse tá viado é o seu pai que te fez com nojo. Você é. Com nojo? É, nojinho assim, virando a cara. Vai te catar o fresco. Vamos lá, vamos ver quem tá na linha. Alô? E aí, Bodô, beleza? Opa, quem fala? Igor Mendonça. Igor Mendonça, mano. Isso, e quantos anos, ô Igor Mendonça? Pode crer. Eu liguei no final de dezembro. Não, mas continua, você deve ter feito aniversário, idade, não sei. Né? Mas diga aí, sua idade. 35. Eu vou 35 dizer anos. Eu vou dizer um negócio pra você antes. Ele continua com a mesma idade. É o cidadão. É o RG. Fala, RG, você tá de volta. Que saudade, mano. Vou moral pra você. O rapaz ali que te queimou. Ah, eu vi. Eu comecei a escutar. Eu? As manchetes em. Ah, a dona Jamile também. Em Mogi das Cruzes. Fui pra Santa Isabel, voltei de Santa Isabel e ainda tava nas manchetes. Você tá de brincadeira, é mesmo? Falei, gente do céu, como é que pode? Eles tão fracos não, hein? Tá certo. Mas vamos lá. Mas é, você gosta o quê? De Igor de Morango? De... Ah, olha que saudade. Nossa, que boa. Nossa, essa é boa. Mais que zero agora, o cara tá louco. E... Pera, pera. Tem a nota. Trocadilho. Quis poupar o RG, pô. Ah, bom. Porra, pelo amor de Deus. Não, porra, isso foi? Agora, o... Não, foi meu protesto. Agora, o Igor Mendonça, eu gosto dele. Ele manda mensagem pra mim direto. Ele interage, ele participa, ele tem boas informações, ele tem boas dicas. Bem informado. Gosto desse cidadão chamado Igor Mendonça. E... Ô, valeu, Benja. E ô, Igor, qual é o seu bairro, meu? O Jardim Roberto. Ah, amigo, tá bom. É o que eu conheço, é Taboão. Óbvio que fura hoje. Isso mesmo. Que fura hoje. Eu vou começar a imitar. Ele falou, também. Benjamin. Eu vou começar a imitar. Outro dia eu imitei, você ficou putinho. Muito pelo contrário, faz tempo que eu não imito. Ele mesmo falou, Igor, não sei o que, tá bom. É. E, ô Igor Mendonça, você ainda tá trabalhando naquela empresa de cosméticos ou já saiu de lá? Não, saí faz 2 anos. Caramba, ô Igor, você também você pula de galho em galho. O Igor, que eu saiba, você não é o cabide de emprego de prefeitura, não é, Igor? Não, não, eu trabalho na Secretaria de Educação. De tá bom, São Paulo. Ah, de São Paulo, não é Itabuão. São Paulo. É estado ou prefeitura? Estado. Estado. Você tá bom lá, dia 5 tá pingando direitinho ou tá atrasando? Porra, cara, ainda bem que eu tenho em São Paulo, né? Por enquanto tá pingando. Se fosse no Rio, você tá ferrado. Pingando, uma chuva desgraçada dessa. Pingando. Eu não sei, cara, mas eu vi aí, aqui perto da rádio, tem alguns prédios que eram alugados pelo governo de estado. Acho que foi tudo devolvido, viu, mano? É mesmo? É tudo lá, vazio e com plano de ferrou com assim. Tudo. Certo? Tem dois prédios enormes aqui perto, aí, do governo do estado aí. Acho que os caras falaram, ó, vamos economizar e trocar aí. Tá tudo vazio. É uma denúncia forte do Sobre. Ah, não sei, é que os caras devem estar, meu. O Datena, se os governos não economizar... O Datena Borboleta hoje reclamou de hospital, mano, e agora é você, mano. Nossa, mas eu não reclamei, não. Eu vou falar pra você hoje, eu acordei feliz hoje, bem. O Sobre hoje não tá bem, velho. Não tá bem, não. O programa começou, ele tá bem, ele tá bem, mano. Ó, o dia amanheceu bonito hoje, né? Quando eu abro a janela e tem uma chuva, eu fico feliz demais. Falo, que dia abençoado. Dia de alagamento. Dia abençoado por Deus, dia de cair. Árvore. Quem dera se ontem. Todo dia fosse assim, hein, peruca? De madrugada tava também. É, com certeza. Oi, Igor, você é corintiano, né? Sim, sempre. Boa, vai Corinthians, mano. Ô, mano, manda um abraço pro Bruno que tá tatuando o símbolo de São Paulo no braço agora. O Bruno? É. O daqui da amigo rádio, nosso, Bittencourt. Amigo do meu tatuador, parceiro. Ah, então beleza. Um pra abraço garantir pro as Bruno perguntas aí. Às vezes, né, Sombra? Desculpa. Um abraço pro Bruno, não, aí. É, de boa. Ele quer tatuar o mano. O mano não quer ir. Eu vou, em breve eu irei. Pensei que ele queria tatuar a imagem do mano. A cara do mano. Não, a cara do mano. Sei. A tartaruga. Mas não é, cara. Eu tenho que ir num estúdio especialista em Samoa, cara. Tatua uns negócios na cabeça, mano. Igual os mexicanos que tatuam a cabeça. Não, acho não, é porque eu do careca, então... Aquelas gangue, né? Eu vou tatuar uma Samoa. Ô, mano, faz uma lágrima. No braço e... Faz uma lágrima. Lágrima. O cara tá falando, você interrompe ele. Ele fala, você responde, meu. Você percebeu, eu não quero falar. Eu vou fazer, um Samoa de um lado aqui e uma Ori do outro. Você percebeu? Maori? Aí, às vezes, as pessoas falam, pô, você exagera. Você pega no pé do cara. Mas você pegou no pé do motinho. Não, mas de novo, esse cidadão depressivo, pra baixo e negativo. Depressivo, você percebeu o que ele falou pra você? Pô, você não tatuou uma lágrima. Ô besta, é porque os caras mexicanos. É isso que eu falo. É que você não tem cultura. É que você não lê, você não tem cultura. Os mexicanos, as gangues, os caras fazem uma lágrima aqui de tatuagem. Daqui a pouco ele vai falar, mano, você não tatuou um cara atropelado. Você não tatuou um rim. Você não tem cultura, você não vê filme. Você só vê um filme na sua vida. Gente, ele é um Poderoso Chefão. Ele é depressivo. Se o Poderoso Chefão tivesse tatuado a lágrima, você ia falar. Aí você ia saber. Ô Sombra, ô RG. Tá com a diferença do do Mota pra uma pilha? Diferença do Mota pra uma pilha? Eu não sei, só sei que a pilha é com certeza mais útil. Não, isso sim, mas a diferença mesmo? Não. A Mota, a pilha tem a pilha tem o lado positivo e negativo. O Mota é só negativo, velho. Cara, legal, sensacional. Nossa. Essa. Cara, ele joga o programa pra uma pra baixo. O Benjamin, eu tatuei uma mosca esmagada debaixo do pé, meu. Ficou legal pra caramba. Ó, criativo, falei, velho. Nossa, eu não duvido. Pior que eu não duvido. Mas ninguém vê. É, mas pelo menos eu não canso dela, né, meu? Tá lá. Pior que eu não devo. Ó, não duvido dessa informação. Pode ser que tenha feito mesmo. Mas, ô Igor, por falar em pessimismo ou otimismo, dependendo da ótica de cada um, e as contratações do Corinthians, cara, tem te empolgado ou você acha que tá faltando alguma coisa ainda? Puta, cara, eu não vejo a hora de começar logo o campeonato, pra acabar logo essas especulações aí. Acho chato pra cacete isso aí. Pensa bem. Acho que é muita lenda. Acho que é muita lenda aí. Não dá pra saber o que é verdade e o que é mentira. E, cara, o Roberto de Andrade tem que sair de lá, velho. Bagunça de mim. Fala isso que o mano vai ficar chateado, vai perder o amigo aí. Não, eu gosto muito do Roberto, cara, mas eu acho que ele errou muito, cara, principalmente no ano passado, não com relação aos jogadores que saíram, porque o contrato já estava feito e o contrato não blindava o Corinthians de possíveis assédios. Tanto é que os clubes chineses já chegaram depositando multas rescisórias ali sem perguntar quanto custava. Já olhavam no contrato e já depositavam o valor na conta do Corinthians e não teve nem conversa. Os jogadores partiram. Mas pro decorrer do ano, quando o Tite saiu e tudo mais, concordo, faz muita falta o Tite, concordo que faça. Mas o Corinthians ele investiu demais, cara, em contratações que não valiam tanto assim. Marquinhos Gabriel, Guilherme, Williams, cara, aí é sacanagem. Giovanni Augusto. Ô, mano, mas o Roberto não escutou os outros, mano? Os profissionais que lá estavam? Ah, mas é que tal, Motinha? Eu sou a favor do diálogo, eu sou a favor também de você não meter o pé pelas mãos ali e falar só eu que mando aqui. Mas você tem que fazer uma análise, você precisa ser ponderado também. Por exemplo, se você me disser, esse meu tablet vale 500 mil reais, eu vou falar para você, Motinha, desculpa, você é meu amigo, mas não vale. Você tem que saber avaliar a situação. Mas naquela oportunidade, você não traria o Marquinhos Gabriel? Ah, pelo valor que foi pago, eu achei que foi um valor até acima do que valia. Ele era o cara do mercado, todo mundo queria. Não, mas é que tá, queria pelas partidas que ele fez ali com a camisa do Santos, dentro de um contexto que o favorecia. Agora você detectar se o Marquinhos Gabriel é um jogador protagonista como o Renato Augusto foi, aí cabe a quem trabalha no setor. Por exemplo, mano, você contrata um Renato Augusto, naquela época que o Corinthians contratou, o Corinthians até pagou caro, viu, Igor? O Corinthians tinha comprado 50% do Renato Augusto por 4 milhões de euros. 3,5 na época, sei lá. Mas é uma quantia alta para um jogador que você está comprando. Primeiro, estava bichado. Renato Augusto estava vindo de uma série de lesões, aí não conseguia se firmar na Alemanha. E o Corinthians comprou 50% do passe do cara, mas aí deu um tiro certeiro. Porque além de recuperar o cara, o Corinthians conseguiu ganhar dinheiro em cima. Agora, com relação ao Marquinhos Gabriel, o Corinthians não consegue recuperar o que investiu, não. Diga, Igor. Deu muita sorte, né, cara? Mesmo porque tentou se desfazer do Renato Augusto antes de começar o Brasileiro de 2015. E tem outra. Se você pegar os investimentos feitos em 2016, cara, contratou reserva de todo mundo aí. Contratou reserva do Santos, Marquinhos Gabriel. Contratou as reservas do Atlético Mineiro. Giovanni Augusto. O André, que estava sendo rejeitado também. Sim, tinha feito um bom campeonato no esporte. O Marquinhos não era reserva do Santos, não, é. Era o Giovanni na época. Eu conheço bem de Santos, rapaz. Quer discutir comigo, rapaz? Ó. Que é Santos, meu. O Rio não, é Santos? É, RG, não era titular? Marquinhos Gabriel? Quando... começou como reserva. E depois do final. Aí a pergunta firmou, final, Ed. Aí se firmou como titular. Ah, rapaz, aqui. Vai discutir logo com a Zedão. Olha meu bronze. Ô, aqui. Igor, você que é sempre muito bem informado, que fim deu esse problema aí do técnico do Atlético Goianiense que sumiu, que agora vai ficar no cargo, mas definiram como um caso muito grave. Se vocês quiserem, eu explico. Chegaram numa conclusão do que foi, Renan? É, eu não sei se eu posso falar aqui no ar, né? Ué, dizem que segundo? Ele pegou, né? Pelo menos o... Ô, Igor, olha aquela que... música do Charlie Brown diz: parecia inofensiva, mas te dominou. Pode crer. Tá resumindo. Olha, o diretor aí do clube falou assim: acho que foi um caso muito grave. Uma pessoa pública tem que ter suas responsabilidades. Mas pensamos no lado humano, pensamos no histórico do treinador. O grupo também foi unânime em abraçar o Marcelo. A torcida também fez uma pressão, viu? Vamos dar todo apoio, ele sabe que errou e está arrependido. Não poderíamos tomar uma decisão diferente, não poderíamos aniquilar a carreira dele. Então, Sombra, eu acho que é algo mais pesado, mais ou menos o que acontece com o Adriano. Nos bastidores aí, a gente fala muita coisa, né, cara? Eu nem vou colocar isso aí no ar, porque não, é complicado. Tá, mas, sei lá, a informação que eu tinha ouvido ontem é de que a diretoria manda ele embora. O maior erro dele foi não ter avisado que ia sair, pra ninguém ficar preocupado com ele. Eu tenho uma informação ele, aqui, mas que ele vai, ele vai ser mantido, viu? Oi, Prédio, boa noite. Boa noite, desculpa interromper, porque o jornalismo me interrompe na hora certa. Mas vocês queriam que ele avisasse quem? Ligar pro presidente e falar: presidente, eu vou ali comer um negócio e daqui a pouco eu tô de volta. Ô, mano, mas tô falando. Se ele avisasse que ia sair, pera, o pessoal não ficar preocupado. Vocês estão cortando uma notícia importante. Falar aí. Gente, acabei de receber aqui. Diga. Uma notícia forte, coerente, né? Fala. Boa noite a todos, né? Tô treinando aqui o meu... Que é o único diplomado nessa mesa é ele. Não, o Benjamin também fez meu curso, né? Recebeu, inclusive, o diploma. Já concluiu? Eu escrevi o diploma à mão dele. Ah, é? Um papel A4, né? A4? Parece que o treinador vai ser mantido e o goianiense acabou de confirmar Jobson e Adriano pro ataque. Mas ele sumiu por quê? E o Lopes também, o meia, né? Mas isso vai voltar. Por que ele sumiu, Impresso? Que informação é essa? Não sei, né? Não, você tem que saber, você é jornalista. Jobson confirmado junto ele com o Marcelo Cabo. Ele não quer contar os detalhes. Mas por que ele sumiu, porra? Segundo o Mano, é que o Marcelo gosta de um cabo, né? Eu? Ah, tá. Ele falou fora do ar. Ô, Igor, um abraço pra você. Muito obrigado pela audiência. Tudo de bom. Porra, eu que agradeço aí. Sucesso, Benji. Sou seu fã, irmão. Obrigado, irmão. O programa é sensacional. Obrigado, todos, velho. Todos, eu acompanho todos, véio. Menos do meio-dia que eu trabalho. É. Mas, ô, Igor, só pra finalizar aí, mano, você tem expectativa aí de que o Drogba possa vir? Ou o Jadson? Ou não? Ah, cara, mano, só acredito num papel sem nada, mano. O que tá se jogando na mídia aí, sei lá, acho que é muita mentira. Mas você não acha que nenhum dos dois vem? Então, ficou claro pra mim que o Jadson viria. Por conta do Wagner terem rejeitado o Wagner, certo? Uhum. Tem aquela política de jogador que tiver com problema problema jurídico, o Corinthians não contrata mais. Uhum. Eu tinha quase certeza de que o Jadson viria. Mas depois dessas informações aí de que 10 milhões de luva, mais salário de 600 pau por 3 anos, meu irmão, na boa. Vai pro Atlético. Aqui não, os caras não podem fazer esse tipo de coisa, isso é uma irresponsabilidade. Já fizeram isso aí com o Christian. Tá muito sério, Igor, fala mais sorrindo. Ele tá triste com o Corinthians. Tá no trabalho, mano. Ele tá triste com o Corinthians. Tô no ônibus, mano. Ah, ônibus cheio. Tá disfarçando. Qual linha que você tá, Igor? 412. Não, pera aí, velho, mas fala, vai até onde, mano? Saiu da onde, vai até onde? Tá bom, chefe. Tá bom. Você não pode falar alto, porque os caras estão dormindo do lado dele. Rapaziada, tá dormindo, é isso mesmo. Ô, Igor, tá cansado, né, velho? Tem alguém te pistolando aí no ombro? Você é louco, mano. Nada melhor do que isso. Eu sempre, quando vou sentar no ônibus, mano, sento no corredor, porque eu tenho o ombro guloso. Você gosta de ficar acariciando os ovos com o isso, ombro. Isso, o meu ombro no... Seu ombro é sino, recebe um badalo, é isso? Exato, o meu ombro no ônibus é ombro guloso. Eu fico procurando apoio. O Aguinaldo, ele não vê a hora de chegar a Páscoa, RG. Sabe que você vai no mercado, velho? E aí você tem aquele corredor assim, cheio de ovos em cima de você. Eu deixo cair tudo na minha cabeça. O Aguinaldo curte ficar ali embaixo. Beijo, meu Igor, sua gostosa. Beijo, gostosa. Mota, você me bloqueou também no Twitter? Todo lugar. Foi e o Igor, volte a seguir o Mota aí, ó. Ver. Original Mota com um T só. Pô, são cara, dois T's? Não, um T só. Não, mas eu. Deixa eu ver como é que tá, você muito, já voltou. Nem acesso muito. Não, mas Instagram. Só segue pra dar uma moral pro Mota. Deixa eu ver como é que ele tá aqui. Valeu, Igor, um abraço. Valeu, parceiro, um abraço. Olá, pra fazer merchan? Mande aí, mande aí. Só Busana me garante esqueceu? 3 vezes mais proteção. Pô, tô lendo, cara. Proteção e diversão. Proteção e diversão. Você tá bem hoje, hein, Igor? Levou um kit top do desodorante Extreme. Ele tá com falou, vergonha. Um abraço. Ô, Igor, passa o telefone pro cobrador lá. Vamos conversar com o cobrador. Alô, ó, não tem cobrador. O Mota deu um pitizinho, viu, Igor Mendonça? Porque a gente fez uma campanha aqui, unfollow geral no Mota. Ô, irmão, tô ouvindo. Agora, ó, agora já passou aqui 100 seguidores a mais do que ele tinha antes de começar o programa. Ah, legal. Não. Aí ele não vem pedir desculpas pra gente aí, Benjamin. Tá, aí, ó. Deve ser 100 pessoas sem perspectiva de vida, sem. É. Mas elas podem viver, né? Você não. Nossa! Eu tô. Eu sei que você fica. Tô tomando. Principalmente quando tem jogo, ele fica me acompanhando minuto a minuto pra ver o que eu tô falando, as besteiras que eu tô falando, ele fica acompanhando. Você deve estar louco. Ah, não, é. Valeu, Igor, Sombra, um abraço. Sombra, oi, parabéns. Véio. Parabéns aí pela contratação do Ale Oliveira, mano. Esse cara é genial, mano. Ah, legal, obrigado, cara. Parabéns, sucesso, rapaziada aí. Um abraço obrigado. Pra todos os amigos. Falou, aqui. Fera. Pô, eu tenho a lista, mano, então não tem nem como falar. Um abraço pra todo mundo que tá na audiência aí. Sucesso, falou, rapaziada. Abraço. Valeu, vai ser um baita, meu. Abalá 97 FM. Valeu, até mais. Tchau, tchau. É o Bloca. Fumegante. É o Bloca. DJ Bloca Fumegante. É o Broca Fumegante. Ele é mó barato. É o Broquinha, cara. Pô, parabéns ao Bruno, ficou com bom isso aí. Com vinheta e tudo, que ficou boa, hein? Sim, né? Só não vale, o resto vale tudo. Bora. Nossa, Bon Jovi. Puta, isso é muito anos 80, né, cara? Isso aí é. Muito laque no cabelo. Uga, uga. Ele fala uga, uga? Mas aquela cena, é o que rolou no passado. Eu não gosto de Bon Jovi, mas foi legal pra caramba o que ele fez, você viu? Okay. Ele tava num casamento em Miami. Ah, é verdade, é. E tava rolando uma banda, viu, aí começou a tocar Living on a Prayer. E a mulher vinha, a vocalista, ele foi lá, pegou o microfone e foi cantar na frente. Você não curte nada de Bon Jovi? Nada? Não foi minha praia, não. Ô, mano. Sim. Vamos falar agora da Bozano, mano? Opa, vamos lá. Ela tocando Bon Jovi, a motinha se esfregando aí, ó. Você curte, né? Motinha assim, ó. Motinha é ligeiro, mano. Motinha, ele usa a linha Bozano, ouvindo. Motinha, ouvindo Bon Jovi, grande Bon Jovi. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3. É ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme, cara. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Por exemplo, não tem nada mais chato, velho, desagradável do que ter alguém transpirando do seu lado. Nossa, assim, horrível. Inclusive, velho, pingando aquela gotinha de suor em você. Imagina que o Igor... direto que você deu pro Domênico. Ó, o Igor Mendonça que tá agora no busão, ele tá sentado, tá certo? Aí tem aquele cara assim, ó, que tá segurando assim no PQP do busão, tá ligado? Aí aquele sovaco peludo igual o do RG, tá certo? Que você olha assim, não é que o do RG acontece isso, porque o RG é esperto, ele usa esse Bozano Extreme. Sempre. Mas tem aquele negócio lá, Sombra, que tem aquela gotinha assim que tá já no último fiapo, velho. Você fala, vai cair em mim, mano. Vai cair em mim. Que nojo, velho. É aquele dia que tinha uma poça d'água aqui, e eu achei, eu falei, bah, o ar-condicionado tá pingando. O mano me mostrou, era o Domênico. Embaixo, tá do brincando, braço, embaixo do braço. Era sudorese do Domênico? Eu achei que era a água do ar-condicionado. Ave Maria. Até o RG falou, ei, Domênico, vai lá no banheiro se limpar. E ele transpira demais, cara. Então é nojento. Então se você não quiser parecer o Domênico, use esse Bozano Extreme, porque você não vai passar esse perreio, cara. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, muito, muito, muito, muito mais proteção. E ó, ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme, velho. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Domênico se limpa que nem gato, né? Pô, mano. Que lambe. É? Ele se lambe? Nossa. Ele tem que tomar suvaco? Nossa. Não, e o Domênico, inclusive, ele tem esse hábito mesmo. Ele tirou duas costelas pra poder lamber a área íntima. Ridículo. Para, ô. Mas eles aqui na cadeira à tarde, que o pessoal desliga até a câmera, porque é constrangedor a cena, velho. E depois ele solta aquela o bola LG. De pelo. Ele vomita aqui no corredor. Eles vomitam. Fala, Xandão. O Santos, cara, que, sei lá, que parece uma situação tão ridícula, cara. O presidente do Conselho Deliberativo do Santos tinha convocado o Dorival Júnior para dar explicações sobre o projeto do Santos para 2017. Lick it up. Ah, isso é inédito. Isso pegou mal. Pegou mal pra caramba. Isso é inédito, Son. O Modesto falou assim: não, nem esquenta, nem aparece, não vai. Isso é. Que os conselheiros estão bravos com o presidente do Conselho do Santos. Isso porque o Santos aí teve um. Agora tem um tal. Também tem há muito tempo conselho gestor, etc. Eu entendo, é inédito. Nunca ouvi realmente falar nisso. Mas entendo que é igual alguns. Alguns políticos, né? De vez aparecer, em quando, né? Os caras sacam assim um lance extraordinário e vai pra mídia, vai pro holofote, vai pra televisão, vai pra rádio, vira. Porque não é possível, né? Tá tão sossegado, a coisa tá tranquila, aí de repente o cara saca uma dessa. O que o conselho vai querer? O conselho tem que cobrar, são negociações que são mal feitas lá dentro, que trazem prejuízo pro clube, porra. Não o técnico dá satisfação do que tá fazendo o trabalho dele. É ridículo isso, porra. E no Palmeiras teve treino amistoso, isso, né? Meio treino amistoso contra a Barbarense. Foi 4-0, né? É, União Friburguense. Barbarense. Barbarense. E o Keno, seu sobrinho Keno, fez 2 gols. Cano? Que Cano? Parece Cano. Que jogou bonito ele, viu? Olha. Não, Zé Pequeno. Não, mas Zé não foi o Moitinha. A GP foi no jogo treino, né? Aí o treino para toda hora. A GP, entendeu? Que é a GP? Como é que chama aí? É o cantor, velho. Quer te jogar no. Quer te pegar no colo e jogar no sol de fazer mulher? É, o cantor. O que você vai falar sobre hoje? Ô, vó, você teve um relacionamento com a GP? Ah, eu gostava muito, viu? Imagina. Tive o LP dele. É que isso. Quando não, você tinha 80, gostava. Ele já tinha morrido, vó. Mas eu gostava dele. Não, mas deu quando eu tinha 30. Ah, não. Eu conheci o Noel Rosa. Imagina, do tempo do Noel Rosa. Não tem nada do Noel Rosa. O Palmeiras, no treino, vó, foi com o Praz, Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto. Felipe Melo, Roger, Tietê, Michel e Dudu. Na frente, o 9, Alexandre. Aí, pô. Olha, esse time aí já. Você gostou já desse time, pô? É outro aí, viu? Você gostou desse time? Ah, mas não vai ser isso. Ó, mas o Michel Bastos começou então como titular aí. Aí depois trocou a equipe. Pois teve. Aí jogou Jailson, Fabiano, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio, que é amigo do netinho da avó. É, bonitinho ele. O Arouca, Eric, Rafael Veiga, Vitinho e Keno. E o Lucas Barros bem. Lá na frente. Ó, e eu vi uma fonte e o Dudu vai ser convocado para amistoso contra... Ah, é um time da Colômbia aí, a Colômbia, né? Colômbia. É. Vai ser convocado. Vai jogar no Itaquerão, a seleção? Vai. Arena Corinthians. Nossa, ah, então lá o Dudu vai jogar em casa. Ficou vazio no programa agora, né? Ficou uma coisa meio xoxa. Por quê? Né? Ficou um silêncio, não é legal. O assunto não tá legal. Ah, é porque vocês estão no ICQ. Não, que ICQ não, ICQ. O assunto não ficou legal. É aquela tá chata, falando do, né? Palmeiras. É aquela carga negativa do Mota, velho. Eu tô quieto, tadinho. Vocês estão falando, quando eu falo, vocês falam comigo mesmo. Mas às vezes a pessoa, ela transmite uma energia negativa mesmo calada. É só a presença. De churros, aquela presença meio diabólica, né? Aquela coisa estranha. Eu que morro pesada. Acordado. Você gosta de bolinho, Moitinho? Eu vou trazer. Morre acordado? Acordado. Como que morre acordado? Quem morre acordado? O Sombra falou que morreu acordado. Não. Ai, que bobagem, cara. Falou. Morreu acordado. Morreu acordado. Falou que tava com a sensação de morto, mas tava acordado, que aí via-se morto. Morre acordado. Você falou aqui no estádio. Não, seu louco. Eu acordei, mas não conseguia mexer o corpo. Então, falou que vai estar com a sensação de quase morte. Nossa, morreu acordado. Morreu acordado. Ele falou, quase morte. Ô Deus, olha o que você põe no mundo, Deus. É, olha aí, no mundo. Olha aí. Não, mas tá bom, botou no mundo. Estádio 97, da Energia 97, tem um oferecimento, já que falando do Mota, vamos falar de Fricô. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu, eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Daqui a pouco tem poema aqui no estádio, ô vó? É o meu netinho, poema. O Rubens. É rude o seu neto. Ele é rude mesmo, e outro dia eu briguei com ele, viu? Porque ele grita na frente das visitas. Bom, vai ter um quadro, vai ter aquela música lá do... O meu te ama lá, como é que chama? Quê? Meu... Não, não fala, vó. Como é, eu não sei, o pai te ama. Te ama. Meu pai. Meu pai te ama. Aí o que que ele fez? Uma merda dessa faz sucesso, né? Botou vários humoristas que ele imita... imitador, pra declamar a música, como se fosse um declamamento. Foi pior que ele, ele falou, o moleque que fez a música lá, falou que se arrepende o da música. Ah, deve estar muito arrependido. Não, inclusive. Ele falou, ele tava lá no encontro da... Como que é a música? Canta aí. Eu não sei, eu sei, meu pai te ama. Meu pensamento é você, mozão. Olha. Cai na bebida, fumei um beck e tal. Não. Ah, é a música mais tocada no Brasil. Eu não preciso mais beber, nem fumar, um beck. Cegonha. Maconha, que cegonha. É, a sua presença me deu onda. Meu Deus do céu. Aí já fizeram várias versões, né? Mas daqui a pouco a versão Estádio 97, bairro de Landucci, aqui no programa, tá bom? Vamos ao telefone 3284-7097. Mande também sua mensagem através do nosso WhatsApp. O número 94-353-0150. 94-353-0150. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E o oferecimento do Buscapé, arrasa preço Buscapé, descontos de até 40%, só até 31 de janeiro. Dá um Buscapé. Esses caras estão muito loucos, né? Velho, a música do Quarta Costa, não é? Da Whitney Houston. Maravilhosa, Whitney. Alô? Mas essa música é chata, Paco. Foi, né? Ah, tudo da Whitney é maravilhoso. Não fala dela. Não, essa música é chata. Boca, deixa ela, já a passou diva, dessa, né, mano? Não, deixa ela em paz. Oh. É verdade, ó. Morreu. Eu acho que foi, uma artista como ela nunca passa dessa, velho. Olha, morre. As frases clichês. Ah, mas ela não morre nunca, mas o Whitney é o Whitney. Não só ela, como ela. Não morre, velho. A próxima a gente vai fazer uma campanha pesada contra as suas redes sociais, se você continuar assim. Tá ameaçando, ó. Eu só queria, eu alertado pela produção, antes da gente prosseguir com o vídeo, queria dizer que se encerrou-se a minha enquete. Deram 24 horas a enquete de ontem. E 62% das pessoas disseram que são felizes na sua profissão. Ah, que bom, fico feliz que eu errei. Cresceu, né? Foi de... Tava 55. 55, né? Foi eu fico feliz que eu errei. É verdade, olha aí. Eu falei que 60% das pessoas... Como assim? E eu ontem o Mota, o Sombra começou a filosofar, né? E aí eu falei que... Eu ando muito filosofador. Sombra, depois daquele sono... Eu falei que uma grande parte das pessoas são infelizes porque elas trabalham em algo que elas não gostam. Ah, e aí fizemos uma enquete, eu falei, ó, quer ver que vai dar 60% das pessoas infelizes. São infelizes porque elas trabalham em algo que elas não querem. Será que não são hoje infelizes porque não ganham o que pensam? Não, mas deu o contrário, deu 62%. as pessoas dizendo que são felizes. Ah, mas não são, cara, não são. Tá, tem que acreditar, ué. As pessoas não, não acredito nisso. Eu espero que. É melhor. Eu queria que tivesse 100% de pessoas felizes. Eu também queria. Seria, eu sou muito feliz. Legal. É... Alô? Alô? Alô, oi, mano. Oi, quem fala, por favor? Mano. Tudo bem, é o Edson. Edson do quê, por favor? Luiz Roncone. Ó, o Roncone. Ligamos pra ele. Ele era, ligou ontem, ele era, não era virgem, mano. Pois você conseguiu, enganado. Ligou de novo, boa. Pois é, tô com sorte esse ano, entendeu? Uhum. Não é fácil falar com vocês aí. E que mais de sorte você teve já esse ano? Ah, eu acho que os projetos estão indo muito bem. Ó, legal. Legal, velho. E, ô Roncone, quantos anos? Mas quais são os projetos? Oi? Oi, tudo bom? Quais são os projetos? Ah, os projetos são de investimento, né? E as coisas estão indo bem. Você trabalha no mercado financeiro? Não, ele é médico. É, eu tenho investimento no mercado financeiro. Você foi meio burro, hein? Não, não, não. Esse idiota aí. Porque se o cara é médico, o seu jumento, ele pode ver qualquer pessoa que ganha dinheiro, pode investir dinheiro, aplicar. Ah, mas tem que dizer outra coisa. Mas você trabalha no mercado financeiro, é isso? Não, eu não trabalho, eu invisto. Talvez chupa o time. Ele investe, ele é médico e investe. Dá uma dica pra nós aí, velho. Dá uma dica de bom investimento aí pra quem tem, por exemplo, entre 1.000 e 5.000 reais. Não, é que eu faço investimento via banco. Então é o banco que a gente monta uma parceria e ele faz a administração desses investimentos, entendeu? Entendi, entendi. Ou seja, ele deve... Aquela coisa que só o pessoal ali de Genópolis sabe. Né? Os caras, os bagaça, né, mano? Os bagaça que tem conta lá. No... Galera de Genópolis. Acima de 100 mil. Sabe? É. 100 acima mil. De 100 mil. 100 mil é troco, Paquito. Você é louco. Nem entro nesses assuntos, mano. É, mas o Roncone. Oi. É, o negócio é o seguinte, quantos anos você tem? 62. 62, RG, ó o Roncone. E além de investimento, você tá fazendo tratamento, velho? Tratamento pro Ronco? É, cara. Ah, eu tô me... Se for mais que zero agora, se for mais que zero de novo... Tá bom pra caramba. Puxador, se liga, tá ficando bem isso aí. Essa semana com a gente, tá na cara aí. Ó, quer ver ontem? Ontem era mais legal, quer ver? RG! Quarta-feira, chuvinha, Roncone! Depois do jantar, aquela comidinha, eu tirar um Roncone! Ruim! mano! Que porra é essa? Chupa o narigudo! Olha a cara de narigudo, mano! Isso sim! Virada espetacular! Que porra é essa? Virada espetacular! Ruim! Jesus, amor! Ruim! É o pior do que eu... Seu Roncone, qual bairro? Qual é o seu bairro? É Vila Leopoldina. Vila Leopoldina é nós. Eu morei na rua Guaipá. Muito próximo aqui, Benja. É isso aí. E o senhor trabalha com o que, o seu Roncone? Só com investimento. Só investimento. Peraí, cada hora ele fala uma coisa já. Que é você que tá trazendo Drogba pro Corinthians também, né? Burro na sombra, mano. Você investiria em jogadores, Edson? Não. É um mercado tão bom. Se eu pudesse, com certeza faria. Mas você, Roncone, o perfil do senhor é qual que é? Moderado, é agressivo, é conservador? Não. É ultraconservador. Ah, então o senhor investe em poupança. É 85%, então é... Não, 85% em renda fixa e 15% é direito, né? Tá certo. Isso é o que você recomenda? Pro meu perfil, sim. Perfeito. Aí que é bom também, porque aí ele não precisa ficar... Já é um cara que tá tranquilo, o seu Roncone é muito rico. Burro na sombra. Então, RG, o negócio dele é ficar vendo os zeros multiplicarem durante o dia. Ele fica ali na Boa Vista, ali, só vendo lá o Domênico, atualmente, ele fixou o cachê dele em dólar, que ele só quer receber em dólar, dólar pra cá, dólar pra lá, porque ele disse que agora ele quer ir pra Disney de novo, ele quer usar dólar. O Domênico me falou que ele tá investindo agora as ações dele na boca. Na boca? Na boca. A boca do lixo. E o dólar hoje? Você recomendaria investir em dólar ou você acha que a tendência é a queda? Não, o dólar sempre foi um investimento bom, né? Eu acho que já esteve bem melhor e hoje você ganha a médio e a longo prazo, né? Para você fazer curto prazo, você tem um risco mais alto aí, uma compra grande para fazer toda essa troca rapidamente, e aí é um risco, né? Tá certo. Como eu te disse, não é o meu perfil. nem trabalhar com ações e nem com dólar. Olha, deixa eu falar um negócio pra você. Só de você estar tá investindo dinheiro hoje, já tá ótimo. É. Mas sabe qual que é uma boa, você tá pagando dívida. Porra, você não tá pra trás, né? Eu não sei nem qual que é a legalidade disso. Mas o negócio é o seguinte, você comprar dólar... Acidente de você deve ser ilegal. Não, não, você comprar dólar no Brasil, comprar dólar aqui no Brasil, você não vai pagar muito barato, mas tudo bem, vale a pena. Você leva dólares pra Argentina, porque na Argentina foi o único lugar do mundo que eu me senti rico. Com uma nota de 100 dólares ali, velho, era você conseguia jantar com a Kirchner. Fala aí, Benjamin. Sacar uma nota de 50 dólares na Argentina, velho, é verdade. Os caras pulavam em cima. Os caras pagavam mais do que o câmbio atual. Mas por isso, Sombra, é verdade. Aquele dia que a gente foi pra Buenos Aires, eu e o Mano, pra ver a final lá, Boca e Corinthians, o Mano falou, vamos ficar no hotel. Eu falei, cagada, mano, vamos comprar um apartamento. É verdade. Aí a gente compra um AP fim de semana e pronto. A gente pagou o táxi, pra você ter uma ideia, Sombra, com a nota de 100 dólares. O cara não tinha troco e deu a chave pra gente. Falou, fica aí. Fica com o carro, velho. O problema é que ele tinha que dar o nosso 100 dólares mais uns 1.000 pra ficar com o carro dele. Mas o real tá ruim, imagina o peso, hein? Ah, mas tem lugar pior. Ele tava viajando agora, velho. Pô, olha, tem lugar pior que a Argentina e pior que aqui, viu, de desvalorização de dinheiro. É, você foi lá pra África do Sul, né? Porra, ali não é brincadeira não, viu? É. Em outro lugar lá que eu fui era em Rúpias. Na Ilhas Maurício é Rúpias. Rúpias? Onde mais se usam Rúpias? Acho que na Índia. Na Índia? Índia, se eu não me engano, é Rúpia. Rúpias. É Rúpia. Mas é isso aí. Tava tudo com dólar, né? Então, seu Roncone, o senhor torce não, pra quem? Não, aceita dólar. Oi, mano, verdade. Nada aceita dólar. Você tem que trocar tudo. Aí, ó, torce pro Palmeiras aí, vó. Oh, é que ele não conseguiu participar ontem, vó, porque ontem era dia de ouvintes virgens. Foi mesmo. Ô, Norbertinho, tudo bem? Boa noite. Norberto, Roncone. É Roncone. Ô, tem aquela estrada, né? Cônego Domênio com Roncone. Não tem? É lindo, com Maresias, Vitor Norte. É quase igual, vó. É Roncone Domênico. Aquela estrada. Né? Não, é Roncone, é a Piaçaguera. Piaçaguera, Guarujá. Ô, meu amorzinho. É, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tava conversando antes com o seu Bento e os meninos. É. O Palmeiras tem 32 jogadores hoje no elenco, de elenco, né? Uhum. E só vai ser inscrito 28. Inscrito. 28. O Mota tá falando inscrito. Inscriba, tá certo, os dois jeitos, não? Bom. Tá, vó. Como assim, vó? Tá sim. Ah, é de inscrito, né? Tá bom. Quais os quatro jogadores que você deixaria de ladinho? Quatro? Bom, o Eric é um. É. Eric? O Rafael Marques seria o segundo. Tá batendo a lista igual a minha. Que mais? Eu deixaria também o Egídio. Ah, tadinho. Ai, não, é amigo da avó, não mas pode. Mas não tem outro lateral além o do Egídio. É, da avó, não pode, o Egídio não pode. Ah, mexe. É. Olha, jogador que foi ver o stand-up do netinho da avó, só foi ele o Cristaldo. Não mexe não, viu? Não mexe, você tem novo do Palmeiras? Você tem novo do Palmeiras lá, tem um... Hotel. Hotel, né? Agora tem uma mesa de pôquer bonita, não, bonito, e cada né? jogador tem um quarto. Não tem essa de dividir quarto, não, tá, viu? Tem medo. Aí tinha uma mesa de pôquer bonita. Tava o Egídio, Michel Bastos, não sei mais quem. Olha o maninho falando de bobagem. Quem mais? O Egídio, o Rafaelzinho, o Eric, falta um. Viu? Falta um. Eu deixaria eu deixaria o Thiago Martins de fora também. Ó, desses aí, eu acho que quem vai ficar, o Valtinho da base. É Vitinho, velha louca! É Vitinho. O Vitinho, é porque ele é da base. Né? Eu acho que ele vai ficar de fora. Velha louca. Agora o resto, aí eu não é porque a avó quer que ele fique, mas eu acho que o Egídio não vai, porque só tem um lateral tirando o Zé, né? Eu acho difícil, né? Mas o Michel Bastos não poderia fazer essa função. Ah, ele vai morder alguém se pedir, hein, pra fazer isso, hein? Vocês veem, ô? Cadê, o São Paulino pra responder? Ah, para. Sobre o Michel Bastos? E pra lateral ele esquerda. Ele não tem força, velho. Ele não queria, nem no São Paulo, jogar na lateral esquerda. Ele é um jogador que, a meu ver, aí são, mas porque ele foi pro Palmeiras, não, porque a gente já criticava, já falava no São Paulo. Tem boa técnica, tem. Só que é um jogador que ele hoje é ruim de correr pra frente e ruim de correr pra trás. Ele cara. Não tem força. Não dá. Ele não tem, não consegue. Só mas você tá falando que o Michel Bastos é o Siri, então, só vai pro lado. Ele é pesado, mano. Ele não tem. Ele vai e não volta. Mano, ele vai e não volta. Olha, na prática, o jogo dele era meio esse mesmo. É pro lado. Pro lado. Tocando do lado. É fazer o quê? É a grande crítica. E vocês falam de Michel Bastos? Sabe quem encontrei ontem jantando na família Pimporini? Não tenho a menor ideia, Provolone. Chuta, acabei de falar. Michel Bastos. Joacir, lateral esquerdo do Palmeiras de 53. Ué, mas você precisa ver, velho. Michel Bastos. Não, é que ele era lateral esquerdo e jogava de meia. Pô, é, Joacir. Meia cancha. Falou que ouve todo dia o programa, mandou um abraço. Obrigado ao Joacir. Ele quer vir ser entrevistado. Joacir do Joaquins? Não, não, da Pimpolinha. Também tem esse, tem outro. É um que outro. Grande abraço, hein? Cada machadão aqui, mano. É concorrente. Botafoguense, velho. Não, mas peraí, gente. Vamos prestigiar. É concorrente. Pimpolinha, gente, todo mundo aqui come de graça na Pimpolinha. Vamos falar da Pimpolinha. Um abraço, Joacir, ao China, ao Piuri, todo mundo. China tá lá ainda? Todo mundo. Enfim. China. E grande. A Pimpolinha tem. O que é China, o garçom? Não, esse aí é do outro. É concorrente. Temos lá só garçom italiano. É o Herman. O Herman. É, não, é só italiano. Todos lá, só pode trabalhar. O Andrew. Não. Tem o Rosivaldo. É. O Queiroz. Garçom italiano. O Queiroz também. O Queiroz, e o Edinaldo. Alex. É. Queiroz. Grande. Um abraço, Queiroz. Sim. Então, grande Rangoni! Exclamação! Rangoni? Eu falei hoje na TV que o Borja estaria. Os haters. Haters. Da internet. Estão enchendo o saco que eu voltei atrás agora. Ah, voltou atrás. Eu escrevi. É verdade, em caixa alta. Seria. Contra... Seria. Os caras estão pegando seu pé, velho? É, agora. É, não é no só no seu, não, hein? Que o pessoal enche o saco. Agora, Rangoni. Oi. Você gostaria de Borja? Exclamação. Com certeza. Eu, inclusive, teve uma entrevista aí no Boa Tarde Fox, e que entraram em contato por telefone lá com o Borja, e ele deixou as portas abertas. Ele disse que efetivamente ele não recebeu uma proposta concreta, porém, ele deixou as portas abertas para jogar no Palmeiras. Até porque está o Guerra lá também, né? Então já seria uma ambientação mais tranquila para ele. O problema todo é que são 86 milhões de reais. E parece que esse seria o custo de aquisição do Borja. 86 milhões? Benjamin, você tem uns números? É, a multa rescisória dele é 25 milhões de dólares. E o. Meu Deus! E o Atlético Nacional não tá abrindo mão disso. E quem pagaria? Então. A minha avó! Não, a patrocinadora. Ele vai jogar a minha avó, futebol clube! O besta, a patrocinadora. Pelo amor de Deus, hein? A patrocinadora ou o Palmeiras? É tudo a mesma coisa. Não. A louca já se infiltrou lá no meio. Não, é a mesma coisa. Daqui a pouco ela vai estar com a foto dela no logo do Palmeiras. Sociedade Esportiva Leilona. O interessante que eu acho. Vamos lá, continua. É que eu acho que só falta esse jogador que é o 9 que o Palmeiras está precisando agora. Se contratasse num esforço aí que eu acho que valeria a pena, porque ele é um garoto ainda, né? Então, você como investidor, ele jogou 6 meses em alto nível, já tem 23 anos. Você contrataria com o seu dinheiro? Olha, com certeza eu faria uma aposta nele, sim. Até porque por esse último campeonato aí pela Libertadores, pelos gols que ele marcou, a forma como foram gols bonitos, né? Ele tem uma boa técnica para isso. Eu acho que se o Palmeiras aí fazendo até uma parceria com a própria patrocinadora dele, acho que o Palmeiras podia botar um pouco, a patrocinadora completar, porque o Palmeiras seria candidatíssimo ao Mundial. Difícil, com esse jogador. Eu não viria diferente, não. Eu acho que as chances do Palmeiras seriam enormes com um time com ele como centroavante. Mas com esse time não é já? Eu acho que falta o 9. O Lucas Barrios, eu não acredito nesse jogador. Eu acho que ele teve várias oportunidades, é um cara lento. É um cara que ele não fica na área, ele sai da área. É meio Alexandro também, né? Eu acho que os dois têm mais ou menos o mesmo estilo. Você tem razão. E só pra concluir, viu, Rangoni? Mas ele não é mau jogador, viu, Barrios? Não, mas ele tá mal. Agora o William Bigode é rápido, é bom jogador. Dá pra jogar o Keno também, jogou assim hoje. Eu não sei pra que tanto jogador, hein? Isso aqui não é ele fute, não, hein? O Keno fez 2 gols hoje, né? Eu não sei como é que se daria com o centroavante, né? Enfim. Mas acho que o único jogador que estaria faltando agora pro Palmeiras, pra completar, eu acho que todo esse investimento que o time fez, obviamente ele tá procurando aí como prioridade, embora não diga, mas é a Libertadores. Né? Eu acho que a primeira prioridade é Libertadores, a segunda é o Mundial. Ele tem que ter uma equipe coesa, uma equipe forte, para disputar aí 80 partidas, né? Que eu acho que é o que ele vai disputar esse ano. Por aí. E a Libertadores já... é o ano inteiro, né, velho? Porque ele não tinha quando foi campeão. Ele tinha um bom time, mas ele não tinha um bom elenco. E a Libertadores ele teve um grupo forte. E agora a diferença que eu vejo para 2017 é que ele está montando um elenco. É, já tem elenco, né? Já tá, todas as posições tem mais de um. Exato, exato. É que não tem um nome, esse boga aí. É só o que tá faltando, vó. É só é, eu sei, só mas nove, é caro, mesmo. Viu, meu amorzinho? Caro, tem coisa que é difícil. Viu? Edson, muito obrigado pela sua participação, pelas suas instruções financeiras, valeu. Continue ligado aqui na Energia 97, tá bom? Obrigado, continua assim, que vocês tenham aí um excelente ano aí, com muita, muita paz e muita saúde. Muito obrigado. Você também. Obrigado, Edson. Falou, Fernando. Valeu, até mais. Tchau, valeu, tchau. Esse é o Estádio 97. Olha o Broca. Tem um África Bambata, hein, ô Broca? Só pro mano falar aí do FIFA Mobile. Opa! Ó, o África. Vamos lá. Olha lá, Benjamin. Ó. Batidinho, é bom pra cacete. É, rapaziada, vamos falar do FIFA Mobile da Electronic Arts. É, moleque. Atenção você, Rodney Landotti. Bora. Você tá coçando, você que tá no metrô aí, tá olhando pro nada. Você que tá agora esperando na recepção do dentista. O cara que tava no ônibus agora. Você que tá aí, Igor Mendonça, no busão, indo na direção do Taboão da Selva. Quer dizer, da Selva não, tá bom? Olha. Da Serra. Oh. Tá bom, da Serra, bah maldoso. Atenção você, amigão, que tá esperando sua mina sair da faculdade, do trabalho, pra levá-la pra casa. Você tá panguando aí sem fazer nada, velho? Atenção nessa dica. Baixe agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts. Esse jogo tá top, velho. Esse jogo é fera. Esse jogo é sensacional. Aí você tá falando, pô, mano, mas tô sem grana agora. Pô, tá virando ano, pagando IPVA. Tô sem grana, mano, e aí? Material escolar das crianças. Não precisa se preocupar, cara. O jogo é de graça. O jogo é 0800. O jogo é free. Você não vai ter custo nenhum pra baixar esse jogo, que é uma obra de arte. Esse jogo é top demais, cara. Baixe agora mesmo o FIFA Mobile. Bairro da Electronic Arts. Cadê os fifeiros de plantão aí? Toda rapaziada que curte jogar o FIFA. Atenção! Baixe esse FIFA aqui pro seu mobile, que eu tenho certeza que você vai pirar. Ó, o jogo você pode baixar aí na sua Play Store, você pode baixar na App Store ou Apple Store, ou então em qualquer marketing que o seu smartphone proporcione para que você possa comprar aplicativos, cara. É o FIFA Mobile. Ó, o jogo é leve, tem apenas 100 megas, não é preciso deletar nenhum outro aplicativo do seu celular, você pode ter certeza que o jogo vai rodar redondo e não trava. Ó, inclusive baixa aí no Wi-Fi da tua empresa. Você que vier retirar prêmio na rádio, é o Energia Guest. Você baixa aqui, pede a senha do Fernando, velho. Baixa aqui. Bater na sala do Fernando, pedir a senha, mano. Baixa aqui mesmo na rádio pra você não gastar o seu pacote de dados, tá legal? E ó, rapaziada, a jogabilidade é top. A jogabilidade é demais, parece que você tá jogando no controle do teu videogame. Eu jogo aqui no celular, cara, é legal demais, cara. O jogo é dinâmico, tá certo? Você tem como se fosse aquele controle lá, o direcional, com os botões. Sim. Na tela do teu smartphone. E olha só que bacana, Motinha. Você que tá na internet agora aí, ó, abre o site da Energia 97, que é 97fm.com.br/estúdio ao vivo, ou o Facebook da rádio, que é facebook.com/energia97fm. Aproveite e me assista, que agora eu vou sincronizar o meu celular agora com o site da rádio. Joga com uma mão só, velho. E vou jogar pra que a galera possa me ver jogando aqui em alto nível, porque eu sou um monstro, velho. Me assista aí, porque eu sou top, velho. E mandar um rápido, ó, esse pessoal é fera. Esses caras que são demais. Mandar um salve geral pra toda a rapaziada aí do EA Mobile, que tá marcada no post aí, caso você queira saber um pouco mais ainda sobre o FIFA Mobile. Esse pessoal é sensacional. Qualquer dúvida ou curiosidade, acessa o cara, pergunte, porque o pessoal tá lá pra te corresponder, tá certo? O pessoal vai interagir com vocês. É o FIFA Mobile da Electronic Arts, mano. Olha eu jogando ali, Motinha, ó, se liga. Eu sou monstro, velho. Eu sou muito bom. Eu sou top, velho. É nóis. É isso mesmo, Estádio 97, olha. Olha, o torcedor de São Paulo, talvez não seja uma informação tão muito boa aqui, porque o pessoal do UOL, o repórter, o jornalista José Eduardo Martins, diz que o Las Palmas teria virado o jogo e teria ficado mais perto de fechar com o Caleri, que ele teria sido convencido por um ex-jogador argentino que já atuou lá no Las Palmas. O Boateng que tá lá no Las Palmas também? Não sei. Os caras estão fazendo uma pressão em cima dele, né? É, então as últimas informações, pelo menos da parte do UOL, dão conta de que... Eu acho que até o dia 20 vai acontecer isso. Todo dia vai ter um time em cima, vai aparecer... Por que dia 20 é o... Eu não sei porquê, eu vi os caras falando, os empresários dele... É o dia do apocalipse? É. Olha o gol aqui aos seus pregos. E dia 20... Ah, mano, mas isso aí também foi fácil, hein, velho? É nóis, é que eu jogo muito, lógico. Ah, para. Ó, é nóis, rapaz. Ah, que gol, frangaço, hein, do goleiro, hein? Chupa, Arsenal. Ah, foi frango, hein? Então, os caras falaram que o limite é dia 20 pra decidir. Dia 20, aí ele, de repente, o Caleri viria. Eu não acredito que venha. Dia 20 é sexta-feira, que é o vencimento da minha fatura. É, a minha também. Minha também. Play that funk music. Seu estádio 97 da Energia 97. Vamos lá trazer mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Oferecimento do Extra. No Extra você enche o carrinho com muita economia. Daqui a pouco tem poema Deu Onda. Meu Deus. Boa. Fala pessoal, boa tarde. José da Casa Verde. Vocês estavam falando de tatuagem aí. Pede pro Dodô mostrar a tatuagem do Mundial do Palmeiras que ele tem no braço. Muito bonito. Um abraço. Na verdade, tá em branco. Não, porra, mexa, não mexa com ela, que mas ela está na nádega. É, ela na nádega. Pode ser em qualquer lugar, pode ser na testa, velho. Não vai mudar o preço do dólar. Tadinho do Dodô. Vamos lá. Fala, Dodô mesmo. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Seu ganso! Ê, Tarzan! Uma homenagem pra você, Benjamin, essa imitação, cara. Você vê, o Ale Oliveira já imitei, ele já postou no Instagram dele, cara. Você nunca fez isso com a minha imitação. Ai, ai, ai, ai, ai. Pô, vou te falar. O Sombra tem razão, é? Eu? Toda eu? Vez que eu ouço ele alguma coisa, eu falo, o Sombra tem razão. Né, o que Sombra fala? Tá mais um ego desse cidadão aí. Do Rude? Ele tá brincando com você. Tá nada, ele é bom pra caramba, mas o ego dele é igual o talento dele. Esse viadinho fica piscando quando ele fala. Não, não tô piscando, não. Tá bom, tá bom. Tô piscando, não. Tá com cisco no olho. É. Cara, sensacional. Eu não segui o Mota, comecei a seguir o Mota só pra deixar de seguir. Ai, você não, ai, tem, meu Deus, você do não céu. Tem uma alma boa, tá? Cara, você não tem, você não tem uma alma boa. O cara é não seguia, ruim. Aí seguiu pra deixar de seguir. Isso é coisa de gente ruim, tem um velho. Cara que me mandou, falou, será que eu consigo deixar de seguir duas vezes? Vamos lá, mais mensagem no nosso ruim, WhatsApp. Salve, galera, Renato de Guarulhos. Aí, me diz aí, mano, Corinthians e Vasco em janeiro, num campeonato que não vale nada e vai passar na Band. Se ganhar... É campeão mundial? Valeu! É trimundial. Não vai passar, não. Não é o não Corinthians vai? Primeiro. Não. Passa não sim, a Band está transmitindo. Não, senhor. A Band transmite. Eu não sei se vai passar hoje, mas a Sport TV vai passar. Estreia do Corinthians na temporada fica sem transmissão em TV aberta. Então, mas é que tá. Vai passar videotape. Não, mas o RG, então, eu não sei qual que é o tipo de contrato que eles fizeram com relação à transmissão. Mas a Band tá transmitindo o torneio, mas sim, a Sport TV vai passar. É, mas o Corinthians não vai passar. É, então, porque a Band acho que não teve dinheiro pra pagar o que o Corinthians pede na transmissão. Ah, é isso mesmo. Pô, o bagulho é o seguinte, do jeito que tá, é um misto suco. Manda uma cesta básica. É a marca, a marca é muito Paquito. Forte. Agora com relação aí ao título, não é o Corinthians que vive reivindicando títulos aí que a FIFA não reconhece. Aí a brincadeira tem que ser feita contra o clube, não é? Não é Corinthians, mas aí você uma coisa é reivindicar, outra coisa é a FIFA mandar, né? Aí você tá chutando... Ah, mas eu não tô dando nomes. Mas é uma bica. O título que o Corinthians ganhou do Vasco, tá certo? Era Mundial de Clubes em 2000. Era um título legal. Era um título válido pela FIFA. Coisa que o time dessa velha aí tenta reivindicar até hoje não consegue. Ah, mano, você fica falando dessa velha. Mas olha, isso aí é desespero, viu? Vocês ganharam em 2000, não sei quando, foi bom, parabéns. Vamos lá, mais mensagens no WhatsApp do Estádio 97. Corinthians tá fora da Libertadores! É que time esse palhaço torce. O time dele também vai ser coadjuvante na competição. Você nem certeza. Sabe, velho. Mas deduzo. Tarzan também tá meio anêmico. Por que o Corinthians não foi atrás do Dátolo? E o que vocês acham do Flamengo contratar o Conca e o cara jogar só em junho? Olha as ideias. Vocês acharam ruim a ideia do Flamengo de contratar o Conca, mas só jogar lá na frente que tá machucado? Não achei ruim não, Sombra, porque se o Flamengo dependesse do Conca... Não é junho, é abril. No final de março, aí parece que ele já vai voltar. Mas, Sombra, uma coisa é você trazer um jogador nessa condição, sendo que você não tem ninguém. Aí você fala, pô, não tenho meia, vou trazer o Conca pra ver se vai dar certo. Aí é arriscar demais. Mas o Flamengo trouxe o Conca pra meio que ser um stand-by, sem depender única e exclusivamente do Conca. O Flamengo tem o Diego. O Conca, se vier e der certo, pode jogar junto com o Diego. Mas se vier e der errado, o Flamengo não depende do Conca pra nada. Ele já tem um time montado. Tá certo. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais mensagens aqui da galera. Vamos ver aqui, mensagem do Fabiano. Fala, galera do estádio, boa noite. Boa noite. E quem fala é o Fabiano, da Zona Norte, Santana. Tem uma pergunta pro Mano aí. É nóis, hein, mais Santana. Coerente do rádio. Mano. Obrigado, é nóis. É um absurdo pagar 500 mil reais de salário pro Jô, sendo que tem o Carlinhos lá da base que não deve ganhar nem 5 mil. O que você acha disso daí, mano? Tem que dar uma chance pro moleque, hein? Não só ele, como os outros também. E fora o Roberto de Andrade. Um abraço. Caramba. Então, com relação aí ao Carlinhos, o Carlinhos é um moleque que tá fazendo muitos gols aí mesmo na Copa São Paulo. E eu não vi aonde. Talvez o Carlinhos fosse pior do que o Gustavo que o Corinthians contratou ano passado. Aquilo ali sim foi ridículo, foi tosco. A diretoria do Corinthians aí foi até Santa Catarina, conversou com o Criciúma, até na época aquele Eduardo Ferreira que foi lá intermediar a contratação do cara. Será que não tinham visto o moleque na categoria de base? O moleque já tava pronto, já tava lá pra jogar. Verdade. Então, cara, é complicado, mas na categoria de base do Corinthians, que inclusive joga amanhã contra o Flamengo, você tem aí muitos moleques aí que podem sim, talvez aí, ser incorporados e agregados ao time de cima. Volto a falar aqui, tem o Del Amor de zagueiro, tem lá o Romão, lateral esquerdo, tem o Mantuan, o volante, tem o Oya, que é meia. O Romão tem... é aquele lá que vende a sapato? É, tem não. A loja Romão, mas não é esse aí não. Mas tem lá o Pedrinho, tem o Carlinhos, tem uma molecada boa de bola, sim. Concordo com o ouvinte. É isso aí. O Mota ia falar alguma coisa, é impressão minha? É, eu ia falar do... Você acha que o São Paulo, se os caras vierem com o dinheiro, vai levar o Michael? A multa? Se pagarem a multa, Michael. 12 milhões. Entenda, quanto? Mota. Se... 12 milhões. Veja bem, se pagarem a multa, aí só depende do próprio Michael. Vai fazer o quê? O São Paulo tá precisando de dinheiro, né? Então, aí... Agora, se aparecer alguém lá querendo dar 12 milhões de euros, sobrando 12 milhões de euros pro São Paulo hoje, eu não sei não, mas eu não duvido não, hein? Eu também acho, eu fiquei preocupado agora. Porque você acha que vão dar 12 milhões de euros? Eu acho. O Michael? Cara, não é nada. É. Duvido. Não, essa é a multa, né, mano? Não, essa mas é a duvido. Multa, né? Esse é o estádio 97 da Energia 97. Ô, vó, deu onda, vó? Deu onda, ó. É, só pra explicar, vários artistas que o Rubens faz. Tipo o We Are The World. O Rubens faz? É, declamando a música. Rude. É o Rude, não é Rubens. É. Que esse deu onda aí, a música mais tocada em todo o Brasil, né? É, aquela O meu... Meu pai te ama. Te ama, é essa daí. E aí ele fez na voz do Tite, do Galvão, do Tite. Mas que cato de música meu pai, não? Que meu pai te ama? Filho. É, eu como preciso assim? Dizer... É, não é meu pai na música, né? Como é que é, Beijão? A música fala o meu pau te ama. Que absurdo. É sim. Que gostoso. Não, é sim, pra... senhor. Isso aí foi versões que fizeram. Versões não, a música original a é sim. A música original. É então acha aí. Nossa, mas acha aí, sou brego. Essa daí, ó. Essa é original? Todo. Mas tem a versão rádio que o pessoal fala pra ele. Preciso de ter. Essa aí é do filho do filho. Meu fechamento é você, moço. A não ser que eles cortaram. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que essa presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. O pai te ama. Com essa versão que rola. É lógico. Uma versão você fez fake. Uma... Essa conseguiu é a música versão rádio, velho. Tem a trash lá que é. Não, pai, não, é não, peraí. Mano, tem. Lógico que tem. Tem duas versões. Essa é a versão que disponibilizaram para tocar em rádio, velho. É o mesmo cara. Lógico que é. Tem a outra. São duas. Versões, e cadê a outra versão? Não, não, não dá pra não, a outra não toca. O que eu fiz, bem? Não, mas tem. Tem, lógico que tem. Eu fiz um tecladinho, inclusive o Pedrinho Cárdenas que fez pra gente, e é um tecladinho e o pessoal declamando em cima do teclado. Isso é mais tocado no Brasil? É. Não sei, Então vamos ver. Bom, meu. Novidade. É. Mais tocado em posto de conveniência e capô de carro. Qual surpresa? Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. Cadê a porra do baiano? O teu sorriso, meu guduzinho, me dá onda. você sentada, bozão. Me deu onda. Que vontade de te ter. Aham, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter. Esse é o Sampa Crio. Garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. O pai te ama. Meu pai. Opa, não, não, pai. Opa, o pai te ama, meu irmão. Meu pai, oh, meu pai te ama. Que gostoso, irmão. É, realmente, é uma delícia, que gostoso. Vem, vem comigo nessa música gostosa. Obrigada. Eu preciso te ter. Olha, meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha, que é coisa de marginal, né? É só presença, meu irmão. Já me deu onda, meu velho. Olha, salve, salve. O teu sorriso me dá onda. E você sentada, mozão? É, me deu onda. Que vontade de te ver, hein? Hein, garota? Ai, eu gosto de você fazer o que adoro, velho. Que vontade de te ter. Ai, eu gosto de você fazer o quê? A mãe te ama. É, então, o pai te ama, valeu? Não, o pai te ama. É, o Natal é ama que fala, tá vendo? Errou, mas é o pai te ama. Valeu, rapaziada, é, pacificamente. Ah, Cerrudi Landucci, viu? Vou te falar. Salvando a música, né? Muito bom, muito bom. Valeu, Beijão. Muito bom. Parabéns. Obrigado, Bruno. Tô legal. Não, é de verdade. Agradecer ao Pepe Cadenas, que é o músico do meu show. E ele vai estar no navio também. Vai. Já passou. Pelo que eu sei, lá? Vai estar a banda. Então, é. Ah, então tá bom. Só passar lá os dados lá. Os ouvintes não sabem, mas a gente faz a reunião no ar aqui, né? Mas isso é a graça do claro que é. Não pode ser aquela coisa redondinha. Blá, blá, blá. Né? Não, mas fazer a pauta. Sabe aqueles quadros do Celso Portioli que ele chega? Tipo, que ele chega fantasiado de mecânico, ninguém sabe quem é. Eu já vi isso em algum lugar. É o Luciano Huck, por exemplo. Eu entrar de mecânico, chegar de mecânico na casa da dona Rose. Aí chega o mecânico com a cara do Luciano Huck, ela não percebe. Não percebe. Quebrou seu carro, deixa eu ver. Ela não percebe quem é ele. Loucura. Escapamento furou, dona Rose. Olha que absurdo. Aí ela olha. Sou eu, Luciano Huck. Ela, Luciano, tá assim. Ele só tira o boné. É, ele tira o boné. Exatamente. Você acha que é fake, então? Você acha que é fake essas matérias? Não, É igual o Bernardo fala no stand-up dele, o Super-Homem. Super-Homem fantasiado, tá de óculos. Tira e virou Super-Homem. É a mesma coisa. É só tirar o óculos. Mas ele conta a piada certinho. A minha mãe descobriu que era um navio no ar. A mesma coisa da emoção de um cara que viu que o Celso Portioli chegar lá. Ela me ligou chorando, sobre. Sensacional. Não, mas é verdade. Vai estar a banda inteira lá. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. O seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando um vistoriador passando a oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. É, agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrúbal. Eu nunca usei tanto Sem Parar. O Casim chegou. Não. Quem são esses loucos aí, ô Baguinho, tá gravando essas coisas? Os ouvintes estão. Porque não dá então, tempo cheio de tempo, aqui, hein? Você coloca a maior coleção de Tarzans da era. Cheio olha, de tempo, hein? Uma coisa, hein, velho? Tô com o tempo ocioso. Ele tá ouvindo, a gente tá gravando no carro, mano. Manda pelo WhatsApp. Manda pelo WhatsApp. Quem quiser mandar, entra no ar. Vamos lá, vamos atender o ouvinte. Alô? Alô? Quem fala? Opa, Fabiano. Fabiano do quê? Fabiano Fonseca Leite. Boa. E quantos anos, Fabiano? 38, né? 38, leite. RG. Leite em pó, leite... Como é que é o leite aí, velho? Ah, é, entendeu, Fabiano? Leite. Né? Não, entendi. Tem sensacional pra variar. Desnatado, semi-desnatado, prefere leite gelado ou quente? Você gosta como, mano? Quente, morno. Ele prefere grudento, tá ok? É, pro quente, eu confio. É, imagino que deve ser quente, mano. Imagina, se tiver leite, vivo... Ô! Oh! O Sombra tá passando de mim, né? Tô, Sombra, pelo amor de Deus, né, velho? E... Nossa, você é muito baixo. Eu? Muito é você baixo. Que faz a você, pergunta? Você é vulgar. Eu só respondi quem? Ah, mas é verdade, o Mota é vulgar. Você é vulgar, você é vulgar. Falou grudento aqui no não, eu falei isso. Você mas é o vulgar. Programa não seria o mesmo sem o Mota, vocês têm que admitir isso. O quê? Ah, é verdade. Não teria tanta graça o programa. Não, seria bem melhor. É, não seria bater, tão ruim. Essa energia ruim que ele traz. Tem que embater, né? É o primeiro programa com aura negativa. Eu te elogio, eu tomo bronca, velho. E... Você vai puxar saco dele. Não, isso aqui ser gentil. Não adianta amigo. Querer ser aliado dele. Oi, mano, fala aí. Eu sei, aliado. E qual o seu bairro? Ah, isso aqui é fácil pro Benjinho, hein? São Pedro. Eu? Onde? Pedro. Eu? Mas São Pedro não, é uma São cidade Pedro. Do interior de São Paulo. São Pedro? Que tem um, São Pedro. Tem um... Águas de São Pedro. É o quê? Não é em São Paulo, mas é perto. Jardim São Pedro. Jardim São Pedro. Você já foi pra São Pedro, Benjamin? É a sua cara. Não. Nem Águas de São Pedro. Tá chovendo bastante. Então São Pedro é no Guarujá, mano. Você nunca colou lá? Não, ali é coisa de gente rica, não vou. Ah, essa piada é boa. O São Pedro que ele falou, eu conheço que às vezes eu passo aí pra ir viajar. Tem dois. Um que eu passo é em Mogi. E tem um que às vezes quando eu vou ver jogo lá na Arena Barueri, eu paro ali pra deixar meu carro. Aliás, ninguém vai. Esse aí é o segundo. Não tem erro. Lembrando, né? No primeiro jogo de São Paulo, não. Ninguém vai. Lembrando, lembrando. Ninguém vai. Lembrando, São Paulo. Conjuga o verbo a lembrar. Eu a lembro, tu a lembra, eles a lembram. Nós a lembrais. Nós a lembrais. É. Nós a lembramos. Ele conseguiu fazer um erro do erro. É um fenômeno. É, mas o verbo é meu, eu faço o que eu quiser, velho. Nós a lembrar, isso foi legal. Isso é verdade, o verbo dele. Dele é meu, eu faço o que eu quiser. Mas aliadinho dele agora. Não, mas a regra é minha, velho. O verbo é meu, eu faço o que eu quiser. Acabou a aliança. E só pra lembrar, ninguém vai no primeiro jogo do São Paulo lá na Arena. Barueri. Não vá. Vem. São Paulino, velho. Vai no Morumbi. Não vai, velho. Não vá. O Capetano tá comprando R$100 o ingresso, vocês estão achando caro. Não vai, velho. Pra criticar o São Paulo na Libertadores, comprou 120, eles não deram chiliquinho. Mas era nossa casa e o torcedor de São Paulo ama o São Paulo e paga com gosto. Então paga agora, trouxa. Pra trouxa, que como nem nós ele, não. Somos trouxas, não pagaremos. É. Que paga jogo é esse? Pra ele, não. É São Paulo e Audax. Primeira rodada? É, primeira rodada. Paulista. Aliás, é Audax e São Paulo. A estreia do Mita é na casa do Mita. Morumbi. É isso aí. Não vá. Com o público é na casa do São Paulo. Zero São Paulino. Não. Como é que estão as vendas, mano? Não sei. Estão ótimas, se Deus estão quiser. Ótimas. Ah, é? Então. Aham. Aham. Aham. E, ô amigão, trabalha com o quê? Trabalho num escritório de contabilidade. Eu amava como amava as pessoas trabalham no escritório de contabilidade. Só quando ele resolve seus pepinos, vai. Você trabalha no escritório de Serginho Malandro, meu Guglu. Você trabalha no escritório de contabilidade? Isso aí. Você trabalha? Trabalho bastante. Qual é o trabalho no escritório de contabilidade? Eu trabalho no escritório de contabilidade. Fala mais alto, eu trabalho no escritório de contabilidade. Eu trabalho no escritório de contabilidade. Que rufem os tambores. Ah, que rufem os tambores, por favor. Atenção, maestro. Que rufem os tambores, peraí que tá chegando a banda. Peraí, não corta a piada, pô. Já que você trabalha no escritório de contabilidade, conta alguma coisa pra gente. Eu abro meu stand-up, minha nova turnê. A minha nova turnê sobre. É essa daí. É malandro e as profissões. Qualquer profissão tem piada. Qualquer profissão tem um stand-up. Nossa senhora. Não, foi bom, não. Para. Foi bom. E o amigão torce pra quem? Coringão Show, mano. Coringão. Coringão o quê? Coringão Show. Coringão Show, Coringão Show, Amigão. É, Coringão Show da Série A, né? Vai pra hoje o Corinthians estreia na temporada 2017 aí no amistoso, praticamente, lá na Florida Cup contra o Vasco. E aí, cara, você tá com expectativa boa com relação a esse time do Corinthians pra esse ano ou você acha que esse ano vai ser perreio? Putz, perrengue eu não digo, mas acho que vai ser aquele ano mais ou menos, cara. Sabe, meio água de salsicha, assim, né? Porque, putz, não confio no Carilli, nem ferrando, cara. O time também tava meio sem compromisso. Você não viu os caras muito interessados no final do ano passado, então, pô, tem que ver esse primeiro jogo pra ver mais ou menos qual que vai ser a vibe deles, pra ver se os caras engrenam ou não, pra ver se... Não dá pra saber nada no primeiro jogo. Não vai dar pra ter... Mas a minha previsão... Não dá pra saber, né, Benja? Mas a minha previsão é igual a tua, água de salsicha. Eu acho que o ano vai ser todo assim, cara. Não é time pra cair, mas também não é time pra arrumar nada também. Vamos ver... Se dá sorte, se pega um torneio tipo esses mata-mata, uma Copa assim, eu acho que é a Sul-Americana, né? Que vai naquela sorte no calor do momento e arruma alguma coisa. Mas brasileiro, por exemplo, eu não boto uma fé. Por enquanto, eu não boto uma fé, não, né? Vamos esperar pra ver o que vai dar. Sem falar que também, putz, assim, a questão política tá pegando pra caramba, né? Parece que tá matando o time. O nosso amigo lá, o Flávio Adalto, também não ajuda nada, só atravessa as conversas com a imprensa. Tá, tipo, parece que regrediu. Hein? A gente progrediu 20 anos e parece que regrediu 10 agora nessa. É, embaçado mesmo, concordo contigo. Mas e com relação aí às especulações aí que o Corinthians pode estar indo atrás do Jadson, inclusive o interesse é real, e do Drogba, que talvez ficou um pouco mais difícil com relação aí ao que foi apresentado a ele? Você acha que pode virar um dos dois ou você acha que nem Jadson nem Drogba? Olha, eu vou ser sincero, velho. Eu torcia pra dar certo. Torcia não, torço pra dar certo o Drogba. Eu queria ver, assim, mas aquele a nível de curiosidade mesmo, de ver um cara bacana no futebol brasileiro, assim, de ver um dos caras grandes, que nem quando veio aquele técnico alemão lá pro Atlético Paranaense. Pô, Lothar Matthäus. É, o Matheus, ele veio e... Parece que... Putz, o Atlético funcionou bem pra caramba naquele tempo. Olha, o amigo, eu vou dizer um negócio pra você. Sabe o que eu faria? O que você faria? O que você faria? A frase era do Você Decide, lembra? O que você faria? Ah, é verdade. No final, no outro, lembra? O Reginaldo faria. O que eu faria? O Reginaldo. O que eu faria era o seguinte... Para com esse papo de Drogba, de Jadson, sabe? Pega aí pega mais quatro moleques desse time da Copinha. Segura os que estão aí, entendeu? Mas então, já tem o papo que pode sair o Fagner e o Rodriguinho de novo? Putz, outra vez o Drogba que você falou que queria ver, meu. Mas, pô, o caso do Jadson agora, os caras estão querendo mais 10 milhões de luva, velho. Ah, aí é enviado, né? Vai com a molecada. Vale a pena, deixa quieto, tá? É que nem aquele papo que você sempre fala, de pega. O cara jogou, saiu bem, pega, tá bom, passou. Pega 3, 4 moleques desse time, põe no principal, segura esses que estão aí e vai embora. Mas tem outro lado também, Benja. Você lembra, por exemplo, eu vi o cara mandou o WhatsApp agora há pouco, do Gabriel Vasconcelos, não, falando do Carlinhos, né, do atacante e tal, pô. Gabriel Vasconcelos veio arregaçando na Copinha passada também, mano. Pô, a torcida do Corinthians, assim, a gente é especialista em queimar os moleques. Assim, não sei se é a gente, ou se é diretoria, não sei qual é que é. Ah, mas vou te falar, mano. É, a pegada é a seguinte, o moleque tá deitando na Copinha e tudo mais, tem que dar chance no time de cima. Eu concordo também, não dá pra execrar o cara no primeiro jogo, mas a torcida também não é trouxa, mano. Os caras tão ligados quando o moleque vai virar e quando o moleque não vai. Uma coisa é o moleque deitar o cabelo aí, tipo, jogando com um monte de menino, e outra coisa é o moleque deitar o cabelo aí jogando profissional. É o que vai diferir, tá certo, RG? O moleque é que é diferenciado, que pode se tornar um jogador de clube grande, e aquele moleque que é o craque da escola. Mas essa dúvida você só tira botando o moleque pra jogar. Então, mas por exemplo, no Santos. O Santos aposta numa molecada... Botando pra jogar e dando um pouco de tempo. Sim. E o moleque entra lá no Corinthians e joga mal uma partida, na segunda querem matar ele. Mas ninguém queima um moleque de uma partida. Mano, ninguém queima. No Corinthians, o cara pega os moleques e frita tudo. Não é queimado. Só assim, diretoria. Torcida também. A torcida pega, o cara erra 3 passes. Não sei como não mataram o zagueiro lá. Pedro Henrique. Ah, então, mas o moleque ele entrou e deu um milho. É, aí o moleque chorou e tudo mais. A torcida do Corinthians não execrou o moleque. Tanto é que no jogo seguinte, que foi na Arena, a torcida gritou o nome do moleque e deu uma moral pra ele. Ele cometeu alguns pênaltis ridículos depois, até contra o Cruzeiro também. Mas é um moleque inexperiente. A torcida não pegou no pé dele. A torcida não ficou vaiando ele. As críticas mesmo da torcida o ano passado foram para os jogadores mais consagrados do elenco e para a direção do clube. Eu não vi nenhum torcedor metendo pau em Guilherme Arana, eu não vi nenhum torcedor metendo pau em Léo Príncipe, eu não vi nenhum torcedor metendo pau em Pedro Henrique. A torcida cobrava mesmo de Christian, eu cobrava de Marquinhos Gabriel, cobrava de Rodriguinho, cobrava de Guilherme, de Giovanni Augusto. Você falou do Arana também, eu tava vendo um outro programa, os caras estavam citando aquele papo do que o Arana e o... O Wendel pertence ao mesmo empresário lá, e que esse esquema do Wendel sair foi meio com a jogada do cara e tal, porque aí nesse caso o Arana valoriza e o outro faz uma negociação, vai pra lá e tal. Você ficou sabendo de alguma coisa nesse sentido? Ó, amigo, a informação que eu obtive é que o Wendel pediu pra sair, porque o Wendel ele tem família em Santa Catarina e a esposa dele tá grávida. E ele jogando no Rio Grande do Sul, ali no Inter, ele estaria mais próximo aí da família dele que reside naquela região de Santa Catarina. E ele ganharia mais. Esse também aí é um fator principal. Por mais que ele tenha dito que era o mesmo salário, a informação que eu tenho aí é que ele ganhava no Corinthians um pouco mais da metade, tá certo? Do que ele passa a ganhar agora. O salário dele no Corinthians acho que girava em torno de 180 pau. E as informações dão conta que agora ele vai receber próximo de 300. Então, o que pesou aí foi isso aí também. O fato da proximidade da família e o valor a mais que ele vai receber. O Corinthians viu que era um jogador que tem, acho que, 28 ou 20 anos de idade e possivelmente não faria negócio com ele, apesar de eu achar que é um bom lateral também. Mas se o jogador chegou na diretoria, pediu para sair, a diretoria viu a possibilidade de fazer algum tipo de dinheiro? Pois é, porque numa dessas você tenta segurar um cara desse, que você sabe que também não vai conseguir fazer dinheiro lá na frente. Aí o cara começa a jogar mal, fica insatisfeito e você sabe como é que acontece e o desfecho dessa história. Então, eu achei que dos males o menor. E aposte no Guilherme Arana. O Corinthians também não vai morrer porque perdeu o Wendel, né? É, nesse caso vai ter que pegar mais, que nem você falou, pega mais um 5 da base e testa aí do Palmeiras. Não, mas ó, nessa lateral esquerda, cara, a diretoria do Corinthians tá apostando muito no Moisés, que tava emprestado pro Bahia. E tem esse moleque que eu acabei de falar aí também, mano. O Romão aí tá fazendo uma boa Copa São Paulo. Vamos ver como é que esse moleque se porta no profissional, né? É, beleza, então é isso, né? Beleza, meu? Quer mandar um abraço pra alguém? Eu queria, meu compadre tá me enchendo o saco aqui no telefone, tá falando que vai ligar pra minha mulher, então, pô, Fernando São Paulino, seu Boiola, um abraço. Por exemplo, com meu compadre. É, meu compadre. Significa o quê? Que o cara é família, quase família? O que é o meu compadre? Ah, ele é meu compadre porque eu sou padrinho do filho dele. Tem muita consideração por ele. O que faz o padrinho de um filho? Ah, deixa eu ver. Se o pai morre, vai substitui o pai. É aquele que substituirá dele, o pai. A madrinha que substituirá a mãe na falta deles. Enquanto. Você... enquanto... E na prática isso acontece mesmo? Acontece, não, sim. Não necessariamente. Não, mas peraí. Se tiver família. Precisa ver se o padrinho e a madrinha têm dinheiro. Mas o objetivo é esse quando você é padrinho alguém. O padrinho pega o moleque que ao invés de. Quando ele tá estudando e fala, meu, larga isso e vamos jogar videogame. Então, mas na prática você tem que fazer curso pra padrinho, não é assim? Você é padrinho? De alguém? Sou. De quem? Da minha sobrinha. Então, assim, que você faz? Tem que fazer curso? Tem que fazer curso. Tem que fazer curso. Você vai lá, tipo. Na igreja católica. É uma cerimônia. É uma... Não, mas só um voto. Tem que ir bem no batizado. No batizado. Sim, mas é pra parte religiosa? Sim. É uma cerimônia religiosa. Até pode, talvez, existir o apadrinhamento por consideração, mas o que a gente tá se referindo aqui é a respeito aí da parte religiosa. Bem, mas aí é a cerimônia religiosa. Okay, acabou. É o batismo da criança. E daí pra diante faz como? Faz o quê? Ué, você vai servir como se fosse. Um pai alternativo. Né? Um pai alternativo. Você dá conselhos, você dá presentes. Se um dia os pais faltarem, numa dessa aí também, coisa que pode acontecer também, tomara que nunca aconteça. Mas aí você, família, aí, né? Você chama você, pra si e cuida como se vocês fosse. Vocês conhecem alguém que o pai ou a mãe faleceu e o padrinho ou a madrinha, meio que entre aspas, adotaram? Sim, conheço. Você conhece? Conheço. Conheço. Acontece, Benjamin, com uma certa frequência. Eu não tô ironizando, estou perguntando. O objetivo é esse. Você vai confiar o seu filho a aquele cara que você. Você é padrinho de alguém, RG? Sim. RG deve ser padrinho de umas 20 pessoas. Tá de brincadeira. Entendeu? Você vai confiar. E o que você faz como padrinho? É isso. Você dá presente. Você dá presente no aniversário. Você tá sempre acompanhando, cobrando escola. Você é um step. O que você faz com o step quando tá no porta-malas? Você só usa se furar o pneu. Entendeu? Só que o padrinho dá presente quando é aniversário, Natal. Sombra. É uma consideração que você tem. Isso é, isso. Pô, é... Pelo que o Sombra falou, que consideração. O Sombra comparou o negócio com o Daniel Stepp. Então acabou com a consideração. Os padrinhos. Mas você vai procurar referência com Sombra. Meu Deus. Com Sombra. Pô, você vai procurar referência. Com os padrinhos, chamou de Stepp, velho. Ficar jogado lá no porta-malas. Por exemplo, Bota, você é padrinho de alguém? Não sou. Gostaria de ser, mano. Ele não toma conta nem dele, vai tomar conta de outro. Bah, você é padrinho de alguém? Eu só cuido não. da minha neta. Hã? Eu não. Você é Sombra? Sou. E no caso do padrinho de casamento, como é que é? É, é outra coisa. É, se o marido morrer, não comparecer, assim, você comparece. É, se o marido morrer, você cata a mãe. Mulher. É. É. Não, não é por aí. Landucci, você é padrinho de alguém? A mulher vai ter que dar pra 15 sou? Padrinhos. De quem? Então, do meu primo, é que é bem mais novo que eu, o Gianmarco. Ele tem 16 anos. E você faz o quê? Na realidade, nada, velho. Nada. Abandonou. Adoro ele, amor de paixão. Como se fosse uma testemunha religiosa no seu casamento. Ele é gêmeo da Francesca, mas eu não... Vai lá, assina o livro. Não, ele tá falando disso. Ele é padrinho de criança. Ele é padrinho de criança. Mas tu foi de criança. Ah, de criança. Oh, mas você também é um desnaturado, hein, velho? Você não leva um moleque pra jogar videogame, eu não tenho dinheiro pra pagar minhas contas. Como é que eu vou ajudar o moleque? Para, é mais fácil ele daqui a pouco me ajudar. Pô, levar um moleque pra jogar um videogame, deve tomar um sorvete. Ô... Padrinho é você, velho. Na cultura judaica não existe essa figura. Você deu presente pra ele? Não, esse não deu. Mas você não deu presente pro seu afilhado? Tem outros. Tem o bar, não é o bar mitzvah. Mas o bar mitzvah tem a ver. Não, são coisas distintas. Mas é uma cultura, é isso que eu tô dizendo. Você tem a sua cultura lá. Gente, eu não tô criticando, eu tô só perguntando. Tá aprendendo. Não, porque você falou o seguinte, que o padrinho... Mas ninguém tá dizendo que você tá criticando, porra. Deixa eu falar, mas são coisas diferentes. O bar mitzvah é uma cerimônia religiosa, que acontece aquele dia que o menino faz 13 anos, e a partir daí ele conquista a maioridade religiosa dele, ponto. Ponto, isso. O padrinho, você falou que é... Ele vai acompanhar a criança, o menino, a menina, até o fim da vida. Não, obrigado. Não, obrigado. Mas vocês falaram que era essa isso. A essência é essa. Mas, por exemplo, é que na colônia judaica. Não é fim da vida. Talvez você vai falar de dinheiro. Não, mas é dinheiro. Você deixou o clima péssimo, porque você não reconheceu que é uma coisa legal. Agora ele vai falar de dinheiro. Você deixou uma coisa, por exemplo, com um mini judeuzinho lá. Tá vendo? Ou você tem duas opções. A primeira é deixar na porta da sinagoga e o rabino cuida. A segunda é a colônia. É cuidar. Não precisa de um único padrinho. A colônia se abraça e cuida lá da família. Eu acho que é. Eu conheço. Ele ia falar de dinheiro. Eu falei. Ele ia falar de dinheiro. Aonde? Se você fosse católico, você pegaria uma pessoa que você estima muito e gosta muito para ser o padrinho. Mas, eu não. Tem que escolher. É o pai e a mãe que tem que querer. Poderia ser humano. Que você escolher. O bem já acabou com o padrinho, velho. Nossa. Sim. Não, mas aí você tem que fazer a primeira comunhão. Se ele não fosse atenção. A crisma. Não, mas tem que fazer a sua primeira comunhão. Pra ser padrinho, precisa. Eu vou lembrar disso. Não, você precisa. Ó, por exemplo, eu não fiz a primeira comunhão, mas eu quando me converti ao judaísmo, eu precisei fazer tudo. Converteu. Mas é verdade, eu precisei. Já parou? Assim. Já parou? Eu fiz o bris. É uma parada? Eu tive que fazer. Quando o cara se converte, mas tem que fazer. Por exemplo, quanto, você mano? Escolhe o padrinho e a madrinha quando já é bebê? Deve estar com uns 24 quando é bebê? Pra batizar. É. Quando é bebê, já escolhe. E tem padrinho de crisma então, também. É que o batismo ele pode ser feito até. Não precisa necessariamente ser feito quando você é bebê. É que usualmente é feito quando você é bebê. Sim. Mas quando você quer se batizar também, quando você tem 30 anos, você pode. Lógico, tem padrinho de crisma, primeira comunhão. Quando faz a primeira comunhão. RG, você vai muito à igreja? Não. Na missa. Pra entrar, ele pega fogo. Fiz primeira comunhão, fui batizado, mas não frequento. Que horror. Agora, você vai na missa? Juro por Deus, é uma curiosidade. Eu vou na missa. Não vai zoar não, né? Quem faz isso é você. Quem faz isso é você. Mas aquele negócio de confessar, é aquilo assim mesmo? É. Você tem uma isso, um lugar, entra. O padre fica de um lado, você fica do outro. Tem uma cortininha. É assim, eu nunca fui. Você nunca cortininha. Se confessou? Não. Você nunca fez a primeira comunhão? Eu vou ter um confessionário móvel do meu lado. Alguém já se confessou aqui? Eu já. De você não? Tô falando, quando você vai fazer a primeira comunhão, você precisa se confessar. Ah, para, mano, você é mentiroso. Você se confessou quando? Toda segunda-feira, na Igreja das Almas. Eu vou na Igreja das Almas, toda segunda-feira acender uma vela. Ah, você omite uma parte, vai? Não. Eu não tenho por que mentir. Você não fala tudo que você faz, mano. E ele fala o que pra você? Tá perdoado. Ele me perdoa, manda eu rezar o Pai Nosso, Ave Maria. Você tem a penitência. Ele dá, sabe, ele fala assim pra mim assim, por exemplo, você tá muito magoado, pá, você tem que aliviar seu coração. Palavras boas. O padre vai falar, vai se matar, você é um desgraçado. O padre vai te dar conselhos. Ué, você nunca viu isso no filme de máfia? O rabino não dá conselho? É. Gente, eu tô só fazendo uma pergunta. É, não, mas o conselho você vai lá perguntar. Quanto, então, o padre é a mesma coisa. Quanto que é o conselho? É em dólar ou em real? O padre é a mesma coisa. É em dólar ou em real? Não, mas aqui é diferente. Você pedir um conselho é uma coisa. Isso aqui é você não, se mas conversar. Não, o padre você pode ir lá. Não significa que você vai confessar. Você pode ir lá conversar e pedir um conselho. Você já se confessou? Pra fazer a primeira comunhão, sim. Olha quantos anos você tinha? 9. Não depois ninguém, disso nunca mais? Não. Ali não tinha pego nossa, ninguém. Você tá louco. E eu meio que me arrependo de ter feito isso, porque quando você começa a falar, aí você fala, putz, o cara, meu filho. Já... E o cara tá só anotando os B.O., velho. Ah, velho, quanto já mais pensou? Você fala, mais sai. Aí vem a lista. Já pensou se precisar se confessar hoje? 10 Pai Nosso, 13 mano? Ave Maria. Eu sou um bom moço. Quantos Pai Nosso já rezou o máximo, mano? Ah, foi bastante. Eu lembro que eu fiquei quase uma tarde inteira lá, velho. Você começa a falar uma par de coisa. Aí você começa a se empolgar, fala, pô, eu tô me sentindo mais leve. Você fala, pô, tô me sentindo mais leve, vou mas me purificar. O que o cara tá só marcando aqui. Mas assim, é pra isso. Seu padre, ele deve ter como se fosse aqueles negócios de franquia de carro, que o cara vai anotando os tiques, assim, onde tá batido. Sabe, a lanterna, o capô, é a porta, é o para-brisa que quebrou a lanterna. O padre tem uma dessa. Lembra do Michael, quando você confessou. Agora é a hora do momento, confessando sem parar. O confessando sem parar agora funciona com o único adesivo. Imagina esses caras. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Toca as drumas! Se a RG fosse confessar hoje, o padre ia falar, peraí que eu vou dar mais. Eu preciso botar mais memória no meu tablet. É exatamente, velho. O cara. Imagina a cena do padre, velho. O padre desiste, entra na batina, mano. Mas olha, na boa, pra encerrar o assunto. Ele tem uma tabelinha, viu, pra encerrar o assunto, eu não acredito que você vai toda segunda-feira. Eu vou. É mentira. Você quer ir comigo? Quem vai? É mentira. Você quer ir comigo? Duvido. Você não vai numa igreja? Eu acho que vou. Você não vai. Eu vou toda segunda. A igreja das almas na liberdade. Não, ainda não. Eu já ficava... Alô? Alô? Oi, quem fala? Tiago. Tiago do quê? Tiago Guimarães de Oliveira Santoro. Tiago Guimarães de Oliveira Santoro. Isso, o Santoro sumiu, né? Sumiu. Pô, faz muito tempo que eu não vejo o Santoro, gente. O Rodrigo? O advogado Santoro. O Rodrigo? O advogado do Corinthians. Ah, pensei que era o Rodrigo. Lanício é a mulher do Rodrigo Santoro, meu Deus. Quem é? É, chama Mel Kronkowiak. Meu, que avião. Americano. Amigo, vocês viram que a Anitta tá. Põe aí. A Anitta tá. Até você vai querer. Tá viajando com ele. Lewis Hamilton. Quem? Lewis. Ah, é? Verdade, ele veio aqui pro GP do Brasil se conhecer, tava junto. Ixi, verdade. Tá viajando junto. Tem até foto, amigo. É só procurar você, homem da fofoca. E você não namorava aquela 50 anos? Você mentiu. Hoje eu li na Folha de São Paulo que o melhor amigo do George Michael falou que ele usava cocaína e crack direto. Ô, meu, vamos esquecer vida pessoal. Por que eu menti? Não duvido, não. Tá hoje. Não, mas por que eu menti? Porque no dia eu perguntei, você falou que ele não usava droga, não usava nada. Mentira, nunca falei isso pro George Michael, tá louco. Hoje tá lá, crack e cocaína. Eu não falei isso. O crack heroína. Eu não falei isso. Falou? Não. Eu não falei. Meio que ele usava. Ô, respeito pro George Michael. É. Ele que fumou crack e eu que... Mas, amigão, quantos anos você tem? 24. Aí, RG. Você quer se confessar? Ah, mas repita o seu nome completo que o RG já esqueceu, velho. Pra ele fazer o tocadilho aqui, vai. Ah, ele é o da musiquinha. Qual? É Thiago Guimarães de Oliveira Santoro. Aquela da musiquinha do coral, né? Thiago, tô em cima, tô embaixo. Não tem jeito, aí é do coral tradicional, velho. Ô, Thiago, e qual bairro, meu? É Gangue do Samba. Vila Andrade. Qual? Vila Andrade. Aí, ó, bem Vila Andrade. É como diria o amigo do Mota, Mogumbi. Quê? Mogumbi. Fala chiclete. E... É perto da casa do Silvano ali. Ô, Thiago, você trabalha com o quê, meu? Sou engenheiro. Ô, Thiago, como amava os engenheiros. Desculpa cortar vocês, hein? Eletrônico. Mas qual o ramo da engenharia? Hã? Oi? Qual o ramo da engenharia? Produção. Fala, Rony. É perto da Sussumirata aí, ou... É na rua do Tadashi. Aí, olha, ele é do lado do Silvano ali. O Silvano aqui da rádio, ele passou com o poker, velho. O Rudy, eles consideram o príncipezinho do mundo. Ele quer conhecer ele você. Ele passeia com o poker rosa. Eu já vi uma vez, velho. O Silvano passeando com qualquer rosa, subindo a Sussumirá, que é a coisa mais bonitinha. Que beleza. Tá bom. E, ó, amigão, torce pra quem? Tricolor. Tricolor. Vai Motinha e Sombra. Olha, agora, ô, Thiago, tá definido. Caleri não volta agora. É mesmo? Não volta. Ele deu entrevista, inclusive, pelo que eu vi aí, deu entrevista dizendo rapidamente o repórter do Lance, o Márcio Porto, que ele não volta agora. Não teve acordo com os empresários, ele vai ter que seguir na Europa por mais um tempo. Agora não tem volta. Ele falou assim, agora é uma promessa que eu faço voltar ao São Paulo em algum momento. É, ele tem mais 3 anos de contrato com os empresários. Três anos. Caramba. Então, como diria John Lennon, the dream is over. The dream is over. Será que cresce agora a questão Nilmar? Ah, eu acho que o Nilmar é lado de campo também, né? São Paulo já tá com o Meilton, com o Wellington Ney, com o Neres e com o Luiz Araújo. Não vejo o porquê. Eu traria um 9 mesmo, se fosse pra trazer alguém, senão vamos apontar. Mas o Nilmar é, hein? Não, mas o Nilmar joga... Nilmar é centroavante. Mas aí é falso 9, né? Mas você não acha ele atraso? Não, mas eu também acho que o ouvinte tem razão, o Thiago. Eu também acho o Nilmar lateral. É um falso 9. Ah, eu não acho, não. Eu vejo o Nilmar como um centroavante. Pra mim, por exemplo, o Barcos é um 9. O Luiz Fabiano é um 9. É. Tá, o Nilmar, eu acho que ele faz os dois. Meio não, ele Bebeto, pode fazer. Meio Kleber Gladiador. É. Ele é meio Alexandre Pato. O Pato no São Paulo não quebrou o galho de vez em quando de centroavante, mas jogando pelo lado do campo também. Ele faz essa função, ele é centroavante também, mano. Mas o problema, mano, é que o Cueva já não é o meia, né? Então ele já cai pra esquerda. Mas, ô amigão, o Caleri também, que o São Paulo quer, ele no Boca ele não jogava como centroavante enfiado, ele jogava pelo lado do campo também. E no São Paulo foi centroavante e jogou bem. Improviso já tem o Chaves, né? Então... Uma coisa é você improvisar um volante de centroavante, outra coisa é um cara que joga ali na frente, ainda mais o cara que tem o faro do gol. O Nilmar, se ele não se lesionasse tanto... Eu tenho o faro do gol, meu. Ah, mas o Nilmar é atraso de vida, hein? Desculpa. Tava te falando. Você acha que ele vai vir pedindo quanto? Ah, meu, eu não tenho aquela confiança. Primeiro, ninguém sabe como o Nilmar tá jogando. Que palavra que você ia falar? Ah, mas ninguém a mesma história sabe. Também foi falada do Ricardo Oliveira. Também não sabia como ele tava jogando. Aí nós ficamos pagando um mico aí, porque ele jogou bem pra caramba no Santos. Aí o São Paulo ficou atrás tentando levar pro São Paulo. Mas quantos desses deram certo? Eu acho que só... Quantos desses deram certo? Que voltou e tal? O Danilo voltou, deu certo. O Ricardo Oliveira voltou. Eu acho que o Danilo era justo. E o São Paulo, a minha opinião, devia atravessar o Grêmio e contratar Jael Cruel. Quem? Jael não. Você tá de brincadeira. Tá levando o Jael do Joinville. Não, mentira. O Grêmio tá levando ele? Jael? Meu Deus. Pior que o Grêmio é contratar um centroavante gringo, né? E voltou atrás e vai estar levando o Jael Cruel, né? Não, não sei se você percebeu, mas eu sou do Sul, né? Ah, é. Essa é piada de mau gosto, né? Você viu o tamanho, você queria o Walter, você viu o tamanho do Walter, como ele voltou das férias, velho? Cada vez maior. Ele parece o Jô Soares, velho. Agora, fora centroavante, você acha que o resto do time está competitivo ou está falho em algum lugar? Olha, eu acho que está competitivo sim. Eu acho que talvez se o Cueva te machucar ou tiver suspenso, a gente não tem um imediato, né? Talvez tenha que testar o Shailon ou ver como o Lucas Fernandes vai voltar aí da contusão. Mas, de resto, temos que apostar, né? Eu acho que o Rogério aí tá trabalhando bem, conhece bem o elenco. Não acho que deve fazer um investimento muito pesado, até porque o São Paulo não tem grande competição, não tá na Libertadores. Eu acho que trazer um medalhão agora para pagar esse ano inteiro... 500 pau, 400 pau por mês, não vale a pena. Eu esperaria mas peraí. Tudo bem, não tá na Libertadores. Mas se tem lá, dentro do orçamento, a possibilidade de pagar 400 pau pra ter um bom jogador de centroavante, eu pagaria. Pô, você não quer ser campeão do que vai disputar? Só serve a Libertadores? Não, mas eu acho que pode esperar mais um pouco, entendeu? Deixa o Paulista ver como tá e ver o que precisa. É, mas eu vou te perguntar. Até quando os torcedores vão aceitar isso? Ah, eu acho que, não sei. Por exemplo, com o Rogério no banco, a paciência, isso que é o problema. Ô, Montinha. Ah, não. Boa noite. Ô, Mauro, boa noite. Tô subindo, eu tô muito... gripe. Obrigado. Eu acho que o São Paulo... Fala, vô. É o grande favorito ao paulista. Porque voltou antes de todo mundo. Sim, tá sendo feito um trabalho bom. Sim, é verdade. O Rogerião... Que isso, vô. Vô, você precisa cuidar desse pulmão aí, vô. Tá, você tá pro leco ou contra leco? Como charuto. Oi? Você tá pro Leco? Não, hoje, por não? Enquanto tá indo bem, viu? O Leco é. Tá. É seu candidato. O diretivo tá caminhando a passos largos. Mas ó, eu tô monitorando o Leco. Você tá monitorando? Tá tudo bem, mas você tá monitorando o Leco. Monitorando. Você tem uma câmera na sala dele? Mais ou menos, né? Tem o telefone dele. Eu sou muito amigo da secretária do Leco, ela vai me parar. É, mas as secretárias de presidente são uma chave ali. Isso. Você não foi pra Flórida por quê? Não, porque eu tô monitorando daqui. Ah, é? Daqui. Tô sem dinheiro, fica. Ah, ô, Thiago, olha, um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Fique sempre aqui no Estádio 97, tá bom? Valeu. Vou só mandar um abraço aí pro Faixa, pro Marcola e pros grupos do WhatsApp aí, Tricolores e todo o assunto da Ed Carlos. Cuidado com esse negócio de Marcola, olha. Hein, velho? É. Cuidado, hein? Falou, abraço. Valeu, tchau. Vamos lá. Um abraço. Terceiro e último ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Meu, o cara tá no temporal. Olha aí. O túnel do tempo, velho. Cara. Vamos lá. Alô? Fala, mano, beleza? Opa, quem tá falando? Fábio. Ô, Fábio, você tá no Viva Voz? Não, cara, eu tô no ônibus, velho. Tá no busão? Então pede pra essa galera do teu lado calar a boca aí, mano. É, mano, tira o fone. Essa cambada de matraca que tá do teu lado aí, velho, te enchendo o saco, não deixa nem você falar tranquilamente aqui no estádio 97. Tá falando no fone também, né, mano? Melhorou agora? Agora melhorou. Ah, agora opa, que voz, que timbre do tesão. Ah, fone de ouvido. É, tá vendo, ficou bom, agora ficou legal. E ô, Fábio, qual é o seu nome completo, por favor? É, Fábio Vinci Benedito. Fábio Vinck, Benedito. Oh, lembra do Luiz Carlos Vinck? Lateral. Jogou no Corinthians também. E no Atlético Internacional, não é? Também. E, ô, amigão, qual a sua idade? É, 33. Aí, RG. Aquela música. 33. Você que é bom, mano. Tem um pagode que fala, eu vim aqui só pra te ver. Como é que tem uma música? Sensacional. Não tem essa música aí? Deve ter. Deve ter, mas parabéns, RG. Você não vai parabenizar, Benjamin? Você só ouve pra fazer críticas? Ah, Benjamin. Agora a RG mandou bem. Benjamin tá concentrado. Não. É sério, você achou? Achei, pô. Você tá falando de coração. Ele lógico, tá na cara. Sacanagem. Deixa ele, ele tá selecionando sacanagem. Pior que tô mesmo, pô. É, eu não sei, não conheço. E... precisa mandar, né, os WhatsApp. E... deu onda no Benjamin. É, deu onda. Ô, amigão, e qual o seu bairro? Fala aí, mano. É, eu moro no Conjunto dos Metalúrgicos. Não sei se o Benjinha mata essa aí. Peraí, eu não ouvi, desculpa. Conjunto dos Metalúrgicos. Que música que eles tocam? Porque tem Engenheiros do Havaí e tem o Conjunto dos Metalúrgicos. Eles tocam o show do Metallica. Ai, olha, tem dois que eu conheço. Tem um em Santo André e um em Osasco. É, Osasco, boa. Falei? Boa. É, olha, Conjunto dos Metalúrgicos. E trabalha com o que, amigo? Acho que timbre, hein? Eu sou coordenador de transportes. Eu amava como amava os coordenadores de transporte. O que você é, dono de frota de perua? Me reboca. Não, não, não. Eu trabalho numa empresa como pessoa que contrata transporte e tudo mais. Ô, oh, meu, os caras estão aumentando tudo, agora aumentaram o diesel também, velho. Vai sobrar pra nós de novo. De novo. É complicado aí, né? Oh, louco. Em contrato, a gente tem que ficar apertando a transportadora pra não aumentar o preço do frete, né, cara? É, isso. Ô, amigão, é isso que eu ia falar, mano. Por que é tão caro o frete no Brasil? Tá, cara, porque o combustível, o pedágio é caro, né? Aumenta... dependendo pra onde você vai, a estrada é furacada por o pneu do caminhão. Aumenta diesel... caro, mas você não pede pros seus caminhoneiros aí pegarem o vácuo do carro que tá passando no pedágio antes de descer a cancela? E o seguro? É. E os caminhoneiros estão reclamando que o frete tá baixo, né? E seguro? Pra eles. É. Seguro é o mais seguro. Caro. É, seguro. Ô, amigão, você pega aí uma pá de carreta, velho. Esses caminhoneiros aí que, claro, é difícil a situação dos caras também, porque muitas vezes os caras não ganham bem. Frete é baixo. Mas na boa, mano, esses caminhoneiros aí que pegam esses pneus recapeados aí, que o cara cola com essas colas aí, RG, que esquenta na hora, e o cara passa como se fosse uma capa de borracha por cima daquele pneu careca. Recapeado, aí isso sobra, é ridículo, cara, porque na estrada você tá andando ali a 100, 120, se é o Benja, 190, 200. Solta um pneu desse daí na direção do teu carro, cara. Você faz o quê? Aquele negócio lá, ele vem parecendo uma cobra. Você não faz nada. Opa! Vem parecendo uma cobra. Eu já vi esse tipo de borracha indo na direção de um carro, o carro passou por cima. RG, na hora o motorista acaba se assustando, ele joga o carro pra onde ele tiver que virar, pra esquerda ou pra direita, ele pode ocasionar um acidente grave. Ô, mano, mas isso aí geralmente são caras que são donos do caminhão. Sim. Não é empresa, pra poder, né, cobrar um frete mais barato, ele acaba comprando um pneu recalchutado, peça que e aí acaba sofrendo um acidente. Mas eu não trabalho agora com caminhão grande, eu trabalho no mercado de e-commerce, então eu trabalho mais com carros pequenos e moto, né? Agora, ô meu Gugu, desculpa atrapalhar, eu sei que está no final. Oi, Serginho. Obrigado, mas eu estava ouvindo sobre o problema do tá ficando caro, que o RG falou, combustíveis. Por causa disso, RG... Sim. Tem um ator americano que está cobrando mais para vir pro Brasil? Quem? Vin Diesel! Ah! O Vin Diesel, meu Gugu! Ah! Meu Deus! Eu vou fechar minha primeira parte do solo. Eu não achava que não tinha nada pior que eu. Vou fechar a primeira, porque o meu solo tem 5 horas e meia. Vin Diesel! 5 horas e meia? Eu trabalho aí pertinho de vocês, eu sou vizinho de vocês, aí na Paulista. Então vai lá me assistir, meu Gugu! Serginho Varela, meu Gugu! E meu amigão, estamos chegando próximo do final do programa. Que time que você torce? São Paulo, Tricolor. Amanhã é estreia, né? Contra o River. Isso aí, Matinha. E só pra lembrar aí, pra ninguém esquecer, a estreia do Mito no Paulista é dia 12 do dia de fevereiro, tá? Antes disso, é time pequeno e... Dia 12 contra a Ponte, no Morumbi. Contra a Ponte do Morumbi, lá que o Morumbi, a casa do Mito. Ninguém rasgando dinheiro com bobagem, hein? Ficar dando moral pra otário aí que quer fazer nome em cima do São Paulo, não vamos não. Deixa o cara se ferrar aí, ele que seja feliz, mas a gente não vai ficar pagando pau pra ele, não. Exatamente, boa, é certinho. É que toda torcida tem que fazer. Zero gente, torcida. Estive viajando, não sei do que se trata. É, acho o seu amigo, o Vampeta, tá querendo cobrar R$200 do ingresso do jogo de São Paulo. Então. 200 pau? Era 100, né? Era 100. É, 100 é mais barato. Mas é, o pior é a falta de respeito dele com a torcida. Aí ele de São falou Paulina. Ele falou que ia receber o São Paulo com pétalas, rodas, tapetes. E tapete vermelho. Tapete vermelho. É que a mídia só deu ênfase no tapete vermelho. Ah, mano, vai defender. Falou do tapete vermelho. Agora vai defender. Tomar um público zero. Não, e o que gerou mais revolta, Benja, é porque depois de algumas semanas, acho que depois de 2 semanas, a cidade de Osasco fará aniversário. E coincidentemente é o jogo contra o Corinthians. E o Vampeta disse que a arquibancada custará R$20. É um idiota. Não, é pra promover o aniversário da cidade idiota, de Osasco. Merece zero torcedor São Paulino. Zero torcedor. Idiota é aquele que se propuser a pagar R$100 pra esse jogo. Aliás, agora. Não vai ter torcida. Atenção, torcedor São Paulo. Nem de graça. Agora que podia fazer, nem de graça. Torcida estádio 97, velho. Não. É, mas quem for não vai quebrar o estádio de raiva também, né, Sombra? Organizada não vai, nem o que for vai ficar revoltado. Eu moro aqui em Osasco, que eles estão com um monte de outdoor aqui na cidade, falando que é o evento do ano, sim. É a estreia do Mito, botando a foto do Rogério nos outdoor aqui em São Paulo e tal, na Arena Barueri, chamando pessoas pra irem. Tô falando com todos os amigos aqui do São Paulo, mas ninguém vai, cara. Espalha, ninguém não pode, ninguém. Zero. Público zero. Tem que ser um fracasso total essa porra. É a oportunidade do cara ganhar dinheiro, ele faz. É um idiota, né? É louco, velho. Ô, Fábio, Calério não vem mais. Cara, eu acho que assim, Sombra, eu acho que o que acabou o ano passado, pior não podia ficar. Tipo, Tiririca, pior que nada, não ficava, entendeu? É. Mas com o Cícero, o Edson Mendes, Reilton, eu acho que o Reilton em vários jogos do Botafogo, contra o Palmeiras, por exemplo, ele acabou com o jogo, ele jogou de centroavante. Né? Então ele pode fazer às vezes. O Chaves perde muito gol, mas faz os golzinhos dele. Eu não acho o Chaves ruim, não. Não acho ele ruim. É que o Chaves também, a gente não pode cobrar muito dele, porque o time também estava confuso, né? De repente, num time arrumado... Não, mas o que dá para cobrar do Chaves é que ele perdeu gols muito feitos. Não, sim, mas eu também acho que a pressão... Bolas quicando ali na cara dele. Porque eu acho que um time arrumadinho, ele vai fazer mais gols ainda. Eu acho que a forma como o São Paulo contratou esses 4 jogadores que o São Paulo trouxe... Eu gostei muito das contratações, porque o Cícero foi artilheiro do Fluminense. O Wellington nem, a gente não sabe como estava lá, mas já jogou bem. O Neilton, muito bem. Né? Então eu acho que esses 3, principalmente, são grandes caras que vão ajudar bastante o São Paulo aí para a gente poder fazer alguma coisa melhor esse ano. E sou da opinião que vocês têm falado aí nos programas. Esperar esse ano e cobrar o ano que vem. Esse ano monta time, ano que vem joga, entendeu? É, o problema é que às vezes nem a torcida já começa a cobrar no meio, né, velho? Ah, mas é o que o Sombra falou ontem, né, moça? Você não pode pautar 10 elogios por 2 idiotas, entendeu? É. Você tem 10 pessoas acreditando no trabalho e 2 idiotas acreditando, deixa esse idiota falar e já era. Eu falei pro Sombra isso ontem, cara. Ele tem que me ouvir mais. Não, porque ele liga pra dois, três que critica. Eu, né, seu Rudy Landucci? Ô, Fábio, obrigado aí pela sua participação. Obrigado, bom 2017. Né, fica aí na sintonia da energia. Só fazer um mexer aí do Bozano. Faça. Diga. É, como é que é mesmo, mano? Esse ano eu esqueci. Ó, vou te ajudar. Ajuda aí, você pega o seu. Vamos lá. Só Bozano me garante. Três vezes mais proteção e diversão. Boa, levou pra casa um kit top exclusivo do desodorante. Beleza. Extreme. Posso esse kit é bom, é top, hein? Mandar um abraço aí pro pessoal que escuta direto aí. A empresa que eu trabalho é do lado de vocês aí, a Livraria Cultura, eu trabalho aí do lado. Ô, legal. Então é bem legal aí na Livraria bem, é bom. Aí vou ver se eu vou querer falar com o Bar aí pra ver se eu ia amanhã fora da linha, se der aí. Por favor. O Bar fala contigo, fala. É, Bar, manda tá um bom? Calendário pra gente. Valeu, abraço aí, parabéns pra vocês aí, ó. Ale Oliveira. Ale Oliveira. Caiu. Oi. Caiu. Falei. Caiu, foi, Fábio. Foi. Fábio caiu. Foi. Ah. Fábio caiu. Boa, bem lembrado, mano. Calendário, ninguém mandou traz no calendário. Traz calendário pra nós. Faz falta. Como se ninguém tivesse um calendário no smartphone. Mas é legal na parede. É legal. Parede é legal. Ah, bota, deixa de ser É legal, é legal. Mas nem açougue dá mais calendário. Lógico que dá. Dá sim. Vai, é legal, velho. Mano, vai embrulhar. Calendário na parede. Bota, vai embrulhar um quilo de carne. Coisa antiga e brega, velho. Fode com nervo. Vai embrulhar linguiça sentando. Nervo. Esse foi o momento sem parar. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? É, veja o que representou paz e amor para a liberdade de uma geração. Ou não, estresse, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí, não é não? Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno que vai deixar o seu carro muito mais bonito, com praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, opa, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento do Buscapé. Arrasa preço Buscapé, descontos de até 40%, só até 31 de janeiro. Buscapé. Também no oferecimento de BV Financeira. Olha só, amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, viu? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Você pode ter até duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você também pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, presta atenção, hein? Você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então já sabe, né? Use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até uma viagem. Então grava aí, grava o número da BV no teu celular, 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas olha só, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Estádio 97, também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Ele, Fabiano Fonseca Leite. Boa, é isso aí. Parabéns, Fabiano! Ganhou 3 dias úteis para retirar entre 9 da manhã e 5 da tarde. Estádio 97, que volta amanhã no oferecimento de 97. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97. Siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Au. Até o nosso retorno. Até o nosso retorno. Estádio é mó barato, Estádio é mó barato. Au, au. Até mais. É amanhã. BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Extra. No Extra você faz economia de verdade. Valeu, gente. Boa noite. Até amanhã, às 5h30, aqui no Estádio na Energia. Toda quarta, no Energia na Noite. Brazilian Base com Alok. Aqui é o Alok. Eu também tô na Energia 97. 10 da noite. Energia.

Recordista de público do Indústria está de volta na Easy. É sexta-feira, 10 de fevereiro. Alok, ao vivo na Indústria. Ingressos antecipados, clubedoingresso.com. Informações 3611-3121 ou easy.com.br. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Clean Bandit, Rockabye. Apenas os grandes hits. JL and Afterman. Go You Beloved. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Agora na energia. Night Sessions. It's like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Night Sessions começando nessa quarta-feira. Estamos no meio da semana e quarta-feira, você sabe, né? É dia de Kleber Port e André Ponciano. É com ele que a gente abre Night Sessions. Sessions. Oh, It's just like